Projeto X Podcast. Começou mais um Projeto X Podcast. Nessa semana, a energia cósmica de fogo ressurge. Assim como a Fênix, o Projeto X aqui retorna para trazer mais uma vez um podcast de quadrinhos. Aê! Aê! Aê! Dessa vez aqui, né, envolvendo X-Men, envolvendo espaço, envolvendo ilusões do século XVIII. Ou seja, envolvendo mais uma vez uma boa zoeira. Que é o que os anos 70 e 80 tinham para trazer pra gente aí, né, cara? Muito diálogo expositivo. Algumas seleções de cena questionáveis. É, exatamente. Mas a gente fala disso mais tarde. Mas é isso aí, moçada. Nessa semana, o Projeto X apresenta X-Men, a saga da Fênix Negra. Aqui é o fabuloso Rhodes e eu sempre sorrio quando eu leio Lobo Branco. Pelo Lobo Branco? Esse podcast tem a volta do Lobo Branco. Aqui é o Cabeça e aproveitando as interjeições de Colossos. Pelo fantasma de Lenin. É muito engraçado porque X-Men é uma parada feita contra a minoria e aí as piadas são de minoria, né? Na verdade são piadas, né? São retratações fiéis de um... Não, mas de um todo russo fala pelo fantasma de Lenin. De Lenin. Pelo Lobo Branco. Eu espero que sim, na verdade. Aqui é o Seiji, como mensagem de boa viagem, desejo que todos vocês cheguem no céu meia hora antes do diabo saber que morreram. Cara, que mensagem é essa, porra? Rapaz. Por que não fala boa viagem a todo mundo? Dê uma boa viagem, espero que chegue em segurança, porra. É isso aí. Bom, moçada, e não é surpresa, né, pra falar novamente de quadrinhos aqui, a gente conta de novo com a presença aqui do nosso convidado, que é tão de casa quanto a gente aqui também, o Vinícius. Seja bem-vindo novamente, Vinícius, quadrinhos é contigo também. Sim, é muito bom estar aqui novamente, e eu só quero dizer o seguinte, se essa saga fosse escrita no tempo atual, seria a saga da Fênix Afrodescendente. Ah, não porque... poderia. Porque o politicamente correto está incorreto. É brabo, né, cara? E pelos finais de revista, ela seria escrita pelo Snyder. É verdade. Pelos ganchos. All pelos right. Ganchos novelescos que ela tem. A gente comenta isso mais pra frente. Começamos então pelo o que é a saga da Fênix Negra. Ela é um arco de histórias dentro da mais aclamada fase dos X-Men, que foi a fase do Chris Claremont e do John Byrne. O arco da Fênix, no geral, ela é um pouco maior. Na verdade, o arco da Fênix começa quando ainda era o Dave Cockrum que desenhava, algumas edições antes. E depois, aí, a parte da Fênix Negra mesmo já é só com o John Byrne. Só, ô, cabeça. Oi. Desculpa, só vamos estabelecer uma coisa aqui. A gente vai chamar de John Byrne, John Byrne. Como é que a gente vai chamar o cara? Byrne. Porque, cara, cada um fala o nome do desgraçado de um jeito, cara. Johnzinho Barney. Barney. Peraí, eu vou perguntar pro Fera agora como que se fala isso. Então tá, então eu consultei aqui uma fonte mais confiável do que a minha memória e é Byrne mesmo. John Byrne. John Byrne. Esse arco específico que a gente vai tratar, que é o arco da Fênix Negra, ele foi publicado em 1980 nos Estados Unidos, nas revistas do Uncanny X-Men, número 129 ao número 138. Fazendo uma ressalva que o último número desencadenado, pelo menos do Brasil, não tem, mas lá fora ele é considerado como parte do arco também. Ela foi publicada aqui no Brasil várias vezes, foi publicada pela Abril, foi publicada pela Mitos, foi publicada pela Panini, e agora a última impressão dela foi pela Salvador naquela coleção que a gente já falou várias vezes aqui, então essa você ainda consegue achar por um preço acessível, a não ser que no Mercado Livre esteja R$500. E a Panini já prometeu que vai imprimir isso em Marvel Deluxe, capa dura mais caro aí pra quem gosta desse tipo de coleção. Alright. Uhum. Além disso, a saga da Fênix Negra teve duas adaptações. Uma para o desenho dos X-Men, que é uma adaptação bem legal, pelo menos na minha cabeça eu lembro que é legal, mas eu não reassisti os X-Men dos anos 90. Eu nem sei se eu devo reassistir. E depois ela foi também readaptada no excelente X-Men 3. Filme digno a Oscar. É, filme de Oscar. Teve referências, na verdade, né? Foi adaptado. É como se fosse... Apareceu a Fênix, né? A Fênix Negra, do mal, matando as pessoas. Apareceu a personagem, ponto. É, não tem nada a ver mesmo, né, na prática. Não, é, não usa, ele não usa quase nada do... Não tem guarda-chiar, não tem espaço, não tem planeta, não tem nada. Não só... tem Clube do Inferno, né? Então... Mestre Mental. Tem nada, é. Então, só a Fênix bolada matando o Xavier na cadeira de rodas. E a saga da Fênix Negra, ela, apesar de ser antiga, né, e ter esses problemas temporais que a gente vai falar, ela é muito bem conceituada e, por exemplo, segundo a Comic Book Resources, ela é considerada a segunda melhor história em quadrinhos de todos os tempos. Ela só tá atrás do Watchmen. Então ela é considerada a principal história dos X-Men, ou a melhor história dos X-Men, e uma das melhores histórias de quadrinhos em geral de super-herói. Então ela tem, por conta do período histórico, a gente vai entrar um pouco nisso, então na verdade ela é muito, muito relevante. Mas então eu venho aqui solicitar o Vinícius, antes da sinopse, ou seja, que leu, onde estamos nesse universo dos X-Men? Contextualize os nossos ouvintes, o que aconteceu até aqui? É bom sempre fazer esse... No último episódio? No último episódio de X-Men, o que aconteceu? A gente sabe que os X-Men é um grupo formado na década de 60, né? Pela Era de Prata, né? Pelo Stan Lee. E os X-Men tinha aquela formação clássica de 5 heróis, né? Jovens, adolescentes. Com garra. 5... Ah, droga, Rod! Droga! Isso, no qual o professor Xavier reuniu esses jovens pra formar esse grupo X-Men. Aí tinha o Ciclope, tinha o Homem-Gelo, tinha o Fera, tinha o Anjo e tinha a Jean Grey, que naquela época ela é chamada de Garota Marvel. Mas a gente sabe também que os X-Men naquela época foi um fracasso de vendas, né? E ficaram no limbo, parados. Até que ele retornou posteriormente, né? Com nova formação também. E nisso ficou a formação, os outros que estavam ali sumiram, os outros heróis, só ficou o Ciclope junto com a Jean Grey. E entraram outros heróis também. Wolverine, a Tempestade, o Colossus, etc. Chamada de Segunda Gênese, né? Na verdade, salvo engano, ela, a Jean Grey não tava no início dessa, não, dessa não. formação aí étnica variada. Não, não tava, não estava. Na verdade, o que aconteceu foi que os X-Men antigos tinham sido capturados e esses novos X-Men salvaram esses X-Men antigos. E aí eles entraram também pro time. Só que quem ficou de verdade foi o Ciclope e a Jean Grey, né? Os outros três debandaram. Né? Cada um tomou o seu caminho. Exatamente. E aí, essa é a formação que, pelo menos, a maioria dos leitores viu já, com Tempestade, né? Com o próprio Noturno. Até aquela época, na década de 70, já tinha então o Ciclope, a Tempestade, a Jean Grey, Wolverine, Noturno, Colossus e o Banshee também, se eu não me engano. Oh, e, uhum. E é interessante que essa fase que tá começando, onde o Sage tá falando, é a primeira vez que os X-Men vão fazer sucesso, porque até então, sim, era um grupo segundo escalão da Marvel, terceiro, né? Não vendia nada. A revista tinha 17 páginas e era bimestral, cara. Imagina, tipo, é o menor número de uma revista americana. 17 páginas. Nossa, cara. É, porque assim, era, salvo os problemas da época, assim, mas realmente tava faltando alguma coisa nessa primeira leva. Então, era muito ok, entendi a ideia do Stan Lee, tá? Mas... né? Aí quando você coloca essa diversidade de personagem e com histórias também mais bem trabalhadas, aí funcionou realmente muito melhor, inclusive, e aí até essa própria questão dos X-Men que a gente já falou aqui, a questão de minoria, a questão de preconceito, quando eles fazem essa ligação, né, eu acho que funciona bem melhor, e aí sim que, como o Vinícius falou, eles começaram a vender bem de verdade. Aí entrou o Chris Claremont na história, né, e mudou tudo, né, porque ele revolucionou os X-Men, questão de história, qualidade, né? Uhum. E aí a gente chega mais ou menos nessa época, antes da fase da Fênix, porque a saga da Fênix ela começa a partir da 101, que é quando a Jean Grey, ela se transforma nessa figura, a Fênix. Então, o que aconteceu foi o seguinte, os X-Men, eles estavam no espaço, eles derrotaram um cientista chamado Stephen Lang, as suas sentinelas também robóticas, que estavam ali na estação espacial, e os heróis estavam voltando pra Terra. Só que, nesse momento que eles estavam voltando pra Terra, eles foram atingidos por uma tempestade de radiação solar, e essa radiação iria matar todo mundo. O que fez a Jean, ela decidiu pilotar a nave, mandou todo mundo protegido por um campo psíquico que ela criou, e ela pilotou a nave até de volta à Terra. A nave, ela caiu no oceano, todo mundo escapou com vida, a Jean, ela desapareceu na água, mas minutos depois ela ressurgiu como uma heroína chamada Fênix, com grande poder psíquico. Ah, basicamente ela era uma deusa, né, cara? Os poderes dela eram ilimitados, assim, né? Sim, sim. Exato. E várias histórias que foram seguidas depois, né, cara, se mostrou que, ó, tinha algum problema, a Fênix vai e resolve tudo. A mão do roteirismo chega a tremer, né? A mão do X-Machina. Criou um personagem muito legal, que é a Fênix, uma nova heroína, tem poderes infinitos, poder psíquico. Só que é o seguinte, criou um grande problema pros roteiristas também. Porque o grupo dos X-Men se tornava praticamente inútil comparado com a Fênix. Porque qualquer coisa a Fênix ia resolver. E aí vem um ponto interessante, que é o seguinte. A Jean Grey, quando ela foi criada, e aí é um problema geral daquela época, ela era uma personagem fraca, tanto como personagem, como por poderes. Era meio comum nessa época, a forma como o Stan Lee escrevia, seja a própria, depois, no Quarteto Fantástico, a Mulher Invisível, seja a Jean Grey nos X-Men, eram personagens femininas que, não sabe quando meio que, assim, todas elas tinham poderes meio estranhos, elas não eram realmente poderosas ou realmente relevantes, era muito mais, até acho que é o Cochran que fala isso, tem num apenso aqui, que fala, olha, ela era, tipo, chata, sabe? Ela era meio que quem vai ser resgatada, não tinha relevância. E aí, quando eles reconstroem isso e transformam a... Primeiro trazem a Tempestade, que supre essa posição, mas ainda assim a Jean Grey continuava sendo, esse, aspas, fardo pra equipe. E aí, quando eles transformam ela na Fênix e ele inverte o papel ao ponto de, como você já falou, o resto da equipe ser inútil perto dela porque ela tem o poder infinito, é uma virada muito interessante, assim, uma evolução do que é o conceito, de você retrabalhar aqueles personagens. Teve um momento que ela salvou simplesmente o universo sozinha, cara. Sozinha. E os outros ali sem poder fazer muita coisa. Só na pipoquinha. Então isso criou uma armadilha pros roteiristas. E agora? E agora? Porra, que merda que a gente fez? Esse sempre é o problema, né? Apesar dessa época ter um pouco mais de trabalho, a inconsequência, ela é sempre um risco. A gente criou uma personagem extremamente overpower, cara. E o resto aqui, ó, não precisa... Ela não precisa deles mais, praticamente. Porra. Eles tinham duas opções, né? Ou eles mudavam o nome de X-Men pra Fênix. Fênix e seus amigos. Ou... Então, a partir daí, o pessoal teve que tomar uma decisão editorial, né? E agora, o que a gente faz com essa personagem? E aí que foi criada a tal história da saga da Fênix Negra. Exatamente. Ela foi pra dar um fechamento. Na verdade, assim, você vê que já tava sendo meio que construído isso, né? Isso é uma característica da época que hoje a gente não sente tanto, talvez pela forma. A gente tá muito acostumado hoje com internet, com... Essa geração imediatista. É, não, hoje a gente já sabe a revista que vai chegar... A gente já sabe o preview da revista que vai chegar mês que vem na banca, porque o revendedor americano recebeu, isso vazou online e a gente já tá sabendo, já saiu capa, a gente, tudo é muito rápido. Nessa época, eles tinham uma liberdade muito maior pra trabalhar e você consegue ver essa história sendo trabalhada ao longo do tempo. Na própria, se você ler só a saga da Fênix Negra, você consegue ver que ele tá construindo as coisas de pouquinho em pouquinho, ele vai te dando pequenos diálogos expositivos, né, que hoje você fala, ah, eu já entendi o que você tá querendo dizer. Que mostram que, sabe, tá indo pra algum lugar. Você consegue ver que tava tudo bem amarrado, um planejamento longo aí. Esse arco tem aí quase 10, tem o quê? 10 edições? É 9 edições. 9 edições. Então você vê que desde o começo a ideia era essa, já tava tudo trabalhado, tudo pensado pra caminhar pra isso. Diferente de hoje em dia que a gente nunca sabe o que vai ser o mês que vem. Não sabe nem se é o mesmo cara que vai escrever, né? Se a revista vai sair. Então, esse planejamento você conseguia ver na época. E claro, eles tinham que resolver, como o Seiji falou, essa questão da Fênix. Que caralho a gente vai fazer com ela? Exatamente isso, né? E dada toda essa contextualização, a gente chega finalmente aqui no momento, né, esperado aqui, né? Já virou um quadro do cast. Até quando ele não está, acontece. E, ó, antes da gente falar da história em geral, a gente precisa aqui falar da sinopse, né, da saga. O que é essa saga da Fênix Negra, né? Qual que é o conceito? E aí, nada mais, nada menos oportuno do que contar aqui com a presença aqui do rei da sinopse novamente, Vinícius. Vocês não estão vendo, mas eu tô com uma coroa enquanto eu gravo o podcast. All right. Quando eu vou falar da sinopse, eu boto uma coroa e uma roupinha de rei. Tá com um cetro e, né, e uma capa. Com S de sinopse. É. Ah, a Carol tá beijando meu pé aqui. Eu acho que isso aí é poder do mestre mental, isso sim. É, ilusão do mestre mental. Bom, meus amigos, primeiro quero estabelecer o seguinte. A Jean Grey é a maior safada das histórias em quadrinhos. Sério. Porque sabe aqueles filmes que geralmente nós homens temos, assim, ai, nossa mulher tá se imaginando com outro homem, sabe? Cara, pensa que a Jean Grey elevou isso ao máximo, de se imaginar com outro homem na mente dela. Basicamente, o mestre mental, né, do Clube do Inferno, ele se interessou pelos poderes cósmicos da Jean, que o Sage estava comentando. Nessa época, enfim, ela tinha os poderes da Fênix, que eram quase ilimitados. Era uma deusa no universo Marvel. Uma deusa, uma feiticeira, ela é demais. Uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Desculpa. Então, aos poucos, esse vilãozinho, ele começou a brincar com a mente dela, né? Fez ela acreditar que estava vivendo a vida de uma ancestral lá do século XVIII. E o pior de tudo é que, nessa realidade, eles eram amantes, a Jean Grey e o Mestre Mental. O problema, meus amigos, é que o Mestre Mental era muito feio, né, cara? Então, é lógico que a Jean perdeu o controle dos poderes e virou a Fênix, né? Porque, pô, tem um cara como aquele lá, diamante, né, velho? Não ia dar certo. Enfim. Mas sem zoeira, tá? Em síntese, a sinopse é isso. O Mestre Mental, ele tenta controlar a Jean, ele não consegue, ela se transforma na Fênix. Então temos os X-Men lutando contra um dos membros originais. E as consequências desse descontrole da Jean, né, vão marcar a equipe pra sempre. É isso, cara. Acho que basicamente é isso que acontece na história. Ou a gente pode fazer a sinopse como a minha. Ó, Deus, uma feiticeira, ela é demais. Mas é isso aí, moçada. Então, a gente tem aí todo o plot, né, de que eles precisavam aí pra construir a história aí de, entre aspas, redenção aí dessa personagem, né? A solução que eles imaginavam aí aconteceu nesse arco, né? Como o Vinícius aí, eu sei, o Cabeça aí comentaram, né? Editorialmente, a gente tinha um problema muito grande, né, com a personagem aí da Jean Grey, né? Ela realmente estava desmerecendo, né, o trabalho em grupo, né? Porque o desnivelamento entre ela e a equipe era muito grande, né? Infelizmente. E principalmente, assim, falando de um grupo, né, que o CERN, né, é feito de soluções e trabalho em time, né? Então, é muito chato você escalar um personagem sozinho, né, pra uma escala de poder muito grande e ele realmente não ter, né, esse tipo de equilíbrio com os demais que ele faz, e isso gera um problema, né, pros caras. Além disso, a gente tem toda uma construção aí de história, né, de meio de conspiração, né, do Clube do Inferno com os X-Men, que aparentemente o Clube do Inferno, ele tinha um objetivo, né, que era a dominação de uma porrada de coisa, e os X-Men eram os únicos caras possíveis que deveriam tomar cuidado, né, porque Vingadores, Quarteto Fantástico e tal, tão de boa, né, Mutante só briga com Mutante. Eu realmente queria saber onde estavam os Vingadores, que só sobrou Fera. Que caralhos eles estavam fazendo nessa época? Mas tudo bem, né? Olha, cara, geralmente é uma festa que alguém tem que cuidar da casa. A regra de quem vive em República. Fera era o mais novo, né? E a partir disso, então, a gente tem o início aí do plot, né? Primeiro, a gente tem essa abordagem, assim, mais expositiva, né, da história, que é a gente perceber aí que o Mestre Mental, ele tava brincando com a mente da Jean, né? Criando aquelas ilusões, né? Fazendo ela se passar pro século XVIII e tal. Um negócio que eu, infelizmente, na minha concepção de hoje, assim, ser humano nascido nos anos 90, vou achar um pouco estranho, assim, meio galhofeiro, assim, mas dá pra entender, uma boa justificativa pra meio querer separar, né, a Jean Grey da camada de realidade dela, mas sei lá, né, tinha maneiras menos pomposas de fazer isso, né, sei lá. Pô, cara, mas roupas com babado são sempre legais, eu acho que é sempre viável, se você puder. Sei lá, viu, sei lá. Mas enfim, né, essa era a justificativa que a Jean Grey, ela tava sendo manipulada. É isso que precisa ficar claro aí pra quem tá vendo esse começo de história, né. Na verdade, no começo você nem sabe que é o Mestre Mental, né? Na verdade, você é apresentado como um Jason Wingard. Wingard. E é interessante falar também, isso que a gente tá falando é a linha central de toda a história, né? Que é o fato dela tá sendo manipulada. Mas outras coisas estão acontecendo nesse meio. Por exemplo, o professor Xavier, ele volta, então rola também uma disputa de liderança ali, uma crise de liderança nos X-Men, né? Porque agora quem tava liderando era o Ciclope, né? Então fica uma coisa meio estranha a volta do professor Xavier. O professor Xavier, ele é tipo a mãe desesperada. Porque assim, o Ciclope saiu pra comprar a pizza. Demorou 2 horas, ele acha que ele já morreu e vai embora pro Império Shi'ar. Porra! Xavier. Mal sabia ele que o Ciclope tava no fliperama jogando Street Fighter vs X-Men. Belíssimo jogo. Com o Ryu. Com o Ciclope. Queria muito falar desse jogo hoje, mas eu não sabia como ia puxar. Não, e ao mesmo tempo eles estão recrutando novos X-Men, né? Surge aqui nessa história Crystal e a Kitty Pryde. Sim, você leitor que for ler esse gibizinho, você vai ver a primeira história onde aparece a Kitty Pryde, né? A Lynx Negra. E a maior, e também a aparição da mais relevante X-Men, a Crystal. Dazzler, Dazzler, Dazzler. Eu queria muito que tivesse vindo com áudio essa revista, cara. Cara, o Bug não morreu. Bug Wug is alive. E foi uma interferência editorial, né? A criação da Crystal foi uma interferência, né? Não tava nos planos deles criar essa personagem, mas... imagino. O pessoal da Marvel achou que o Disco ainda tava, né, em alta. O Disco não morreu. Não morreu. Tinha um cara lá na Marvel lá. Não, pô, o Disco não morreu. O cara com boca de sino. Vai vender que nem água, né, cara? Eu falei, pô, caras, o Disco ainda não morreu. Precisamos de uma mostante que represente essa onda. Yeah. Chase ressalva aí, né, nesse primeiro momento da saga, tem umas coisas bem engraçadas, pra não dizer assim de uma maneira menos desrespeitosa. É óbvio, né, a gente considera aqui o contexto histórico da história, né, ela foi escrita, né, numa época diferente, o tipo de linguagem é diferente, do mesmo jeito que a gente comentou no último podcast de X-Men nosso, né, que era o Dias de Futuro Esquecido, mas da mesma maneira que a gente comentou lá naquela época, e principalmente aí por característica do Byrne, por característica da época também, né, a gente tinha muito diálogo expositivo, né, nessas revistas do X-Men, né, e aqui a saga da Fênix Negra, né, que acontece antes, né, do que essa outra história que a gente comentou, ela usa esses mesmos recursos, né, então a gente tem muito balão de pensamento aqui explicando, nossa, mal deu tempo de eu me transformar em aço e me proteger e proteger o dono da loja atrás de mim, e aí o balão e o quadrinho tá exatamente o cara assim fazendo isso. Isso a gente, tipo, nota de cara, assim, acho que é um dos maiores contrastes, né, de novo, né, pra quem é um cara contemporâneo e vai ler essa obra, né, e principalmente a gente tem, sei lá, recursos narrativos, né, que eram utilizados na época, que hoje, né, com a nossa visão, chega a ser até parecer meio cômico, né, tipo, você para pra analisar. A primeira invasão na mente da Jean Grey, que ela tá voltando da, acho que da Irlanda, né, ela tava com a Moira, eu não lembro exatamente de onde os X-Men, a Ilha Muir, que eles estavam voltando, mas você para pra pensar, o avião dos X-Men tava voltando, e logo atrás tava o avião do Mestre Mental, né, cara, então, pô, é um negócio... é uma precisão, assim, cirúrgica, né, pra acontecer aquela cena lá da invasão mental, assim. Não, e a parada não é só isso, Rod. Você tem esses dois quadros, aonde visualmente você vê que um jato tá atrás do outro, mas aí você ainda precisa de um diálogo expositivo, que é o enquanto o pássaro negro voa rumo ao oeste, numa velocidade 5 vezes superior à do som, rapidamente ultrapassando um jato corporativo maior e mais lento, com o logotipo do lendário clube do Inferno. Que porra! Cara, eu acho muito da hora isso, que você aprende uma porrada de adjetivo, que você não usa o dia a dia. Cara, eu acho mais legal que vem depois, assim, o jato é tão negro quanto o coração de seu único passageiro. Ok, tá bom. Drama total. E no próprio quadrinho de baixo ele desmente, porque tem uma mulher vestida de sadomasoquismo junto com o cara, mas tudo bem. Cara, e tem diversos momentos, né? Nesse início a gente tem, falando da história de novo, a gente tem depois um momento, né, do confronto, né, com a volta do professor Xavier, os caras até fazem mó draminha, pô, tem alguém na casa, não sei o que, né, vamos estacionar diferente, não sei o que. Vamos estacionar diferente e vamos entrar fazendo a foto bonita da formação. É, então, fuzuê do caramba. Coitado, era só o Xavier ali. E é maneiro que o Xavier, nessa época, ele usa aquele paninho confortável nas pernas, assim, acho que é de lã. Bem pensado. Pra esquentar as pernas. Mas aí a gente tem esse confronto aí no primeiro momento, né, do Xavier querendo retomar a liderança, né, de uma equipe que não foi criada por ele e surgiu de um momento totalmente diferente, né. Essa segunda geração aí, eles chamam de segunda gênese, né, dos X-Men, ela foi formada mais pela necessidade, né, de resolver um conflito aí que eles tinham, né, e não pela necessidade de explicar os poderes e tal. Então já é outra geração, né, outra forma, né, de exposição, né, disso tudo, né, e por isso tem esse conflito. E liderado somente pelo Ciclope, praticamente. Né? Exato. Tanto que o próprio Xavier fala, olha, você falhou, você teve falhas de liderança, e toda essa fase do Claremont escrevendo foi uma fase bem conturbada, então sempre teve altos e baixos, e dessa segunda Gênesis, X-Men morreram logo de cara, achavam que ele tava morto, e são sequestrados. É uma fase bem turbulenta, bem altos e baixos, e o Xavier, muito disso, ele coloca a culpa na falta de experiência de liderança, ou nas falhas de liderança do próprio Scott. Né? Não, o caso é o seguinte, ó, basicamente, a revista começou a vender, aí o Xavier pensou, vou voltar pra equipe, né, cara? Porque eu vou começar. Invejinha. Opa. Ele foi embora com a Lilandra e falou assim, esse bando de jovem não vende revista? Tomar no cu? Tô gastando aqui o meu tempo. E agora que tava famoso, ele queria voltar. Ó, o Xavier também é um velho atacado, coitado, porra. Eu nunca confio nesse cara, pô, na boa. Nessa época, cara, ele era muito... Ele não era um senhor bonzinho, cara. Eu nunca fui, na verdade, cara. Essas pessoas viram o Xavier como uma pessoa bonzinha porque só viram ele no desenho, cara, na boa. Porque se você vê ele no quadrinho, cara, ele é safado. Ele tinha sonhos safados com a Jean Grey de 13 anos. Então... Você suspeita do Xavier observando as sobrancelhas. Ninguém que tem sobrancelhas tão verticais assim. Porra, pode ser alguém. Compõe ainda. E um ponto também é que o Wolverine, o leitor atual, pode estranhar um pouco, né? Mas o Wolverine, ele não era um expoente. Ele foi se tornando aos poucos a partir dessa saga aqui, né? Ele não era aquela liderança que a gente tem hoje, né? Porque, por exemplo, tem uma revista chamada Wolverine e os X-Men, atualmente, né? Tem um desenho animado chamado Wolverine e os X-Men. Porra. Parece que o jogo virou. Não é mesmo? Chegou a fase atual que o Wolverine tava em tanta equipe, que ele apareceu até na Liga da Justiça, quase. Ele quase virou membro da Liga. O kit de boneco, ele apareceu. conhece? O Paraguai? Ele e o Power Ranger Azul. El Fabuloso Justice League. Mas isso que o Vinícius levantou é importante. O Wolverine, ele ganhou um destaque muito grande nesse arco. E foi aí que ele começou a ser... Acho que acredito que ganhar essa fama que ele tem hoje. De badass. Apesar que na época ele apanhava pra maluco na mão limpa. O maluco com só na porrada da voz. Não. O fator de cura dele não era tão uma coisa tão absurda, né, cara? Foi mais nos tempos atuais que ele se regenera em uma página, por exemplo, né? Por sinal, eu acho que o Wolverine é o que mais apanha na revista inteira. Toda vez ele apanha capturado. Pobre Logan. Ô, grisada, não, mas não é spoiler, né? Mas a cena que o Wolverine, sozinho, salva os X-Men, o grupo inteiro dos X-Men, cara, é legal, assim, né? Embora seja um gibi meio datado, assim, porque, enfim, cheio de balões, etc. Cara, a cena dele no esgoto, com a garra de fora, bah, cara, é muito legal, assim. Muito boa mesmo. Isso vale ressaltar que, apesar de a gente tá falando de estar numa época estética e de narrativa diferente, o John Byrne, ele desenhava muito, era muito bom. As cenas de luta dele são excelentes. Sim, é. As expressões faciais dele são muito reveladoras, todas elas muito precisas, você não tem dúvida nenhuma do sentimento. A menos expressão facial, só que eu vou deixar ressalva, assim, voltando meio pro fluxo da história, a gente comentou aí do conflito do coisa, né? E aí a gente tem a divisão das equipes, entre aspas, né? Porque eles não sabiam do problema, né? Pra identificar dois mutantes, né? Aí tem a divisão, a gente descobre lá que o Clube do Inferno também sabe disso. E aí tem a divisão. Uma equipe vai recrutar lá a Kitty Pryde, que a gente comentou, né? O debut dela acontece nesse momento. E outra depois vai atrás da Crystal, que a gente vai comentar um pouquinho mais pra frente. Mas, cara, tem uma... Aí meio nesse diálogo aí da Kitty Pryde, cara, tem uma cena que a Kitty Pryde e a Tempestade, elas ganham um destaque facial, cara, mas é muito sinistro. É muito sinistro, cara. A cara da Tempestade ainda me assusta. Cara, a Tempestade tá com a cara meio de psicopata, assim. Tá mesmo. Parece um felino aqui com aqueles olhos gigantes espugalhados. E nesse momento, quando eles estão lá na sorveteria, lá no botequinho, sei lá, a gente tem uma lição dos quadrinhos, cara. Uma lição que reflete aí o leitor moderno também. Porque uma hora o Wolverine, ele tá lendo um gibi lá, ele tá lendo uma revista. Aí a gente tem um diálogo aqui que ensina pra vida, assim, um lema. O cara fala assim: aqui não é biblioteca, não, amigo. Se você quer ler a revista, trata de comprar. E eu vejo muito isso nessa sociedade. Essa é uma mensagem que pode ser aplicada até hoje, né? Não, e destaque pro tipo de literatura que o Wolverine tá consumindo, né, cara? Uma penthouse, cara. É legal que o Wolverine, ele é uma pessoa que se mistura com esse terno, esse chapéu bizarro. Porra, X-Men, pra quem quer passar por membro da sociedade, é um maluco gigante empurrando um cadeirante, sei lá, uma princesa africana e um baixinho com terno e chapéu. Viva os anos 80. Mas aí a gente tem todo um conflito lá, os X-Men são capturados, né, esses três, né, o Colossus, a Tempestade e coisa, e a Kitty escapa, né, na coisa, né, a gente conhece, tem a introdução um pouquinho mais com calma aí também da Emma Frost, né, a rainha branca aí na época, né, com uma roupa também nada prática, né, diga-se de passagem. E aí a gente tem a virada, né, pra o dramático debut da Crystal, como tá aqui, como tá na capa, né, então a outra equipe vai, né, também é meio que acompanhada pelo Clube do Inferno, né, que tava agindo por baixo dos panos, né, tem uma cena numa balada lá, muito estranha mesmo. Cara, que balada! Cara, que lugar! A Jean reclama, né, que ela vai sondar a multidão e aí tem muitos pensamentos estranhos, sei lá. E aí todo aquele diálogo, não, mas é uma parte, eu apesar de achar repugnante, uma parte de mim gosta, né? Eu falei, eita! Aí, ela ó, fala, aí. Não, porque aqui tem até uma, eu já vi duas versões da tradução, tem hora que ela fala assim, até agora eu só levei três cantadas de bêbado, não sei o quê, só que eu tava lendo depois, eu tava lendo uma outra tradução e a outra fala assim, eu já peguei três caras com pensamentos eróticos com relação a mim. Entendeu, cara? Que lugar! É, o que eu tô vendo aqui tá dizendo assim, eu estou captando algumas imagens tão imundas, mas eu aguento, parte de mim quase acha esses pensamentos atraentes. Atraente. O melhor, tem uma hora também que mostra, é um pouco mais pra frente, mas assim, o Kurt, né, o Noturno, ele fica meio que pra vigiar o carro, né? Aí tem uma parte que chegou uma van, e aí acho que fala uma parada meio que assim, o Noturno vê a aproximação de uma van, mas ele esquece a van, afinal, sabe, tipo, afinal, é só mais uma van. Caraca! Cara, é muito divertido. E eu, o Noturno, a gente tem o Lobo Branco e o Mindgot do Noturno. Mas aí a gente tem toda uma cena estranha, né, depois do Mestre Mental lá ilusionando a Jean, né? O Ciclope aqui, o maior cara de sei lá o que, né, velho? Cara de tacho, né, cara? Seria a tradução a PG-13. O que me assusta é essa reação natural dele, né? Mas enfim, anos 70. Não, depois a gente vai entrar numa parte, porque assim, essa eu até, tipo... cara, né? Ele tava meio bolado, porque foi o cara, pegou no meio, não sei o quê, ela tava. Puxou ela na balada, né? Tacou o beijão, mas então, pô. Assim, não é legal, mas ok, depois a gente vê que isso piora. Nunca vi a Jean agir desse jeito. Eu falei, claro, cara. Nem pode, pô. Quer dizer, sei lá, né? É muito banana, né, cara? E se não me engano, isso é até engraçado, teve um, acho que especial de Natal dos X-Men, alguma coisa assim, que era da fase do Claremont, e aí tem uma brincadeira, que é assim, tem uma cena em que tem o Stan Lee e o Jack Kirby vendo o, acho que é Jim e o Scott se beijando, aí eles, nossa, na nossa época, não sei o quê, porque agora todo mundo pega todo mundo na história do Claremont, tem pensamento sujo, gente seminua, é. E lá atrás era coisa só na mão dada, na década de 60 era, pegava na mão e já era casar. É, a novelão aqui, a novela da Fênix Negra. Não, aqui é realmente uma novela gigante. Nessa história, Jim beija três pessoas, né, cara? Três. E ela beija três e nos três beijos, um cara que tá olhando, né? Pobre Scott. Coitado, cara. Mas enfim, a gente tem aí depois o deboche da Cristal, muito maneiro. Disco Boogie Woogie is Alive. Só destaque aqui pra conclusão incrível do Scott. Ela é brilhante. Animal. Não, e destaque também pros poderes da Cristal, né, cara? Ela cria um feixe de luz, tipo, grande poder, sabe? Ah, aqui tem uma descrição. Como é que é? A questão dos poderes é luz. Em todas as suas infinitas variedades, atinge o desafortunado mercenário, instantaneamente inundando seus olhos, sua mente e sua alma. O cérebro não suporta a sobrecarga sensorial e entra em curto-circuito e desliga. Alright. É a melhor narração de poderes. São seis linhas pra explicar, metade do quadrinho pra explicar. Metade que ela pra... solta luz. Mas enfim, aí depois a gente tem toda aquela situação, né, os X-Men capturados lá e seminusos, presos pela Rainha Branca lá, a gente tem depois o plot aí de retomada, né, da equipe, né, e aí destaque duas coisas, né, um pro trabalho de desenhar o Wolverine cheio de pelos seminu, e outro destaque aí pra briga, né, da Fênix, né, com a Rainha Branca, né, você vendo despertando aí o lado mal, né, da Jean Grey, né. É isso, a gente já pula, eles invadem a base do Hellfire Club lá, onde eles estão presos, isso. Eles soltam os amigos e tal, e aí a gente não falou, mas esse todo ataque foi orquestrado principalmente pela Emma Frost, que foi apresentada aí, salvo engano, a Rainha Branca, que depois foi virar um personagem bem mais relevante, bem mais profundo do que só a moça vestindo uma roupa estranha, né? Não, acho que ela já existia, cara, eu tenho quase certeza. Ela já existia? Não, a Emma Frost foi apresentada a primeira vez aqui, nessa história, né? Foi? Ela não existia antes? Não, a primeira vez que ela surgiu foi aqui. Bom, sabia. Alright. E ela tem também poderes telecinéticos e telepatia como a Jean Grey. E aí você tem o combate e você vê pela primeira vez uma cara macabra da Jean Grey, assim, quando vai lutar com ela, tá com a cara, tipo, de vilã mesmo. Só não ganha da cara da Tempestade lá atrás. Na sorveteria. Mas é assim, é quase beirando aí a nossa zona de spoiler, né, a gente tem um momento mais de calmaria e reflexão, né, a equipe vai lá num canyon lá, né, no Lar do Anjo, meio que refletido sobre o que que tá acontecendo, né? Eu vou deixar pro cabeça puxar essa bizarrice. Cara, eu juro que até agora eu realmente não entendi. Eu também não entendi. Sabe quando você levanta a mão e fala, ô, só eu. Volta a fita aí, né? Rebobina. Então, é porque daí, seguindo a ideia do Rhodes, eles se libertam, eles descobrem que, na verdade, a mansão e todos os equipamentos estavam comprometidos, né? Eles tinham sido invadidos e tal, e aí eles vão atrás do anjo Warren Worthington III, numa casa dele lá, toda isolada, pra poder se planejar, descansar e tal. E aí, quando o anjo aparece, né? Ele vai comentar o pessoal, não sei o quê, aperta a mão do Scott, no quadrinho seguinte ele tá dando um beijo na boca da Jean Grey. E tipo, what? Como assim? Era assim que as pessoas se cumprimentavam, né? E ambos compromissados, né? A mina, o Ciclope com aquela cara de Son Gumongo. E o pior, assim, não é uma situação incômoda, entendeu? Não é que assim, ele errou, o anjo errou na intimidade. Não, é uma coisa, ok, ela tá disposta, ele também. Vem a namorada do anjo, faz uma piadinha descontraída com relação a isso. Eu, hein? E aí o anjo agarra o Ciclope e ele voa feliz, sorrindo. Não, aí o Ciclope fala, ó, preciso falar em particular. Eu falei, bom, acho que agora ele vai, né? Pô, cara, aceitou, não sei o tá quê. Tá doidão, né? Aí ele vai lá, então, cara, tem um plano. Pô, Scott, tá de sacanagem. Passivão da porra, cara, né? Manso. Isso é muito assustador, assim. Eu acho que o Chris Claremont botou no roteiro, ó. Aí o anjo e a Jean Grey se cumprimentam com um beijo no rosto. E o John Byrne só de sacanagem, tipo assim, que rosto que nada, caramba. Vou botar na boca mesmo, tá bom demais. Não, é, e aí, assim, na verdade, tem até uma fala do Anjo que ele fala, é, se continuar assim, o Scott vai ficar com ciúmes. Meio que como se fosse a Jean que partiu pra iniciativa da parada. É. E sabe, porra, bagunça não, né, galera? Do caramba, né, cara? Caraca, velho, que festa, não, festa ele faz o... bem colocado. E aí, na verdade, o que acontece é que nessa parte você tá tendo... você vai ter dois problemas. Primeiro é os X-Men tentando entender e lidar com essa questão do Clube do Inferno, que se mostrou realmente um grupo de vilões muito mais aí temerosos do que, sei lá, a Irmandade, que era só um bando de terrorista maluco correndo por aí destruindo o prédio. E, ao mesmo tempo, o Scott e até o Professor X estão muito preocupados com a própria Jean, porque ela começou a mudar, ela começou a apresentar uns comportamentos estranhos, a forma como ela lutou com a Emma Frost. Inclusive, é graças a ela que o Noturno solta um Blitz gigante no balão, que eu acho que deve ser, né, deve ser algo notável. E aí a gente tá nessa... Os X-Men estão enfrentando basicamente esses dois problemas. Isso. E a ideia deles colocarem o Anjo na história é porque o Clube do Inferno é um clube de membros da alta sociedade. Aí como o Anjo, enfim, ele é um cara rico, né? A ideia era ele conseguir um ingresso pra eles entrarem no Clube do Inferno. Só aí vale também fazer a citação pra quem não entende, assim, o Clube do Inferno, por si só, ele não é ruim, né? Ele é um clube realmente da elite. Só que ele tem um círculo interno formado aparentemente por pessoas, depois você vai descobrir que tem alguns são mutantes, outros não, que tem como base a dominação mundial. Inclusive, o Clube do Inferno, ele é algo real do nosso mundo mesmo. Existe, ou existiu, na verdade, um Clube do Inferno. Mas que, claro que no nosso mundo não tinham mutantes, né? E esse tipo de... essa loucura toda de... Será? Você não sabe? É, nunca vou saber, né? Nunca saberemos. Pode ser que sim. E, enfim, né? Eles estão nessa situação, eles precisam fazer essa invasão, né? Essa sondagem, na verdade, pra entender quem são os caras do Clube do Inferno, né? Porque o contrário já acontecia, né? Eles tinham conhecimento dos poderes, tinham conhecimento de tudo que os X-Men eram, né? Por isso que eles tiveram que fazer toda essa manobra. E a gente tem, assim, beirando, assim, a zona de spoiler, assim, a gente tem essa última edição que é realmente a invasão, né? No Clube do Inferno. Então a gente começa, né? Com alguns membros indo pela festa, né? Trajados, né? Tal. Ou o Colosso até reclama do terno, né? Ele fala, pô... Socialista, né? Eu não me sinto bem usando um terno que custe mais do que meu pai ganha em um ano. Ei, Lobo Branco. E aí a galera vai e tal, né? O Ciclope e a Jean, o Ciclope Mansão aí e a Jean estão subindo, aí um cara puxa, né, a Jean Grey. De novo, mesmo malucão, e o Ciclope, tipo, fica com aquela cara de sonso refletindo, né, de diálogos expositivos. Não, não que eu tenha ciúmes, não sei o quê. Não, não gosto do Wingard, né, não é só por ciúmes, não, cara, não é só porque ela tá com um beijão. Não é isso, não. Não é só porque ele já beijou sua namorada, sua, sei lá, noiva, praticamente, e agora tá dançando com ela. É. Depois do Anjo dar um beijo nela. Você tá bem, tá tranquilo. É, mas aí a gente tem realmente o verdadeiro momento aí da porradaria mesmo, né? Entre aspas, debaixo dos panos aí, o Wolverine e o Noturno, né? Que provavelmente não são muito sociáveis, provavelmente, pra esse tipo de festa. Tô tendo que fazer a invasão subterrânea, né? Pelo clube, né? E aí o Colossus, a Tempestade, né? Eles encontram outro membro lá, né? Que é o Sebastian Shaw, né? Que a gente não comentou rapidão, mas ele é o líder atual aí do Clube do Inferno, né? Tem o poder de absorver energia, né? Energia cinética. Não, e detalhe também que nesse momento, uma página antes é quando a Jean realmente vira um dos membros do Clube do Inferno. O Mestre Mental consegue manipular ela até o ponto que ela vira a Rainha Negra. Sim, né? Porque se tinha a Rainha Branca, nada melhor do que a Rainha Negra, né? É, enfim. Porque eles brincam um pouco com esse conceito de xadrez, né? Onde eles ficam sentados, tem os naipes do baralho, eles brincam com essas coisas de xadrez, de baralho, eles têm essas coisas de jogos da elite. Não, eu acho que é um ponto importante aí, né? Que é quando ela vira um membro mesmo, né? Sim, é o debut, porque tinha uma pressão dos caras do ciclo do Clube do Inferno, né? Com o Mestre Mental, né? Que aí sim a gente descobre que era ele, né? E realmente transformar, fazer a Jean mudar de lado, né? Porque, pelo óbvio, pelo nível de poder absurdo que a Fênix tinha, e dois, pelo plot normal da história, né? Realmente vai ser mais fácil, né? Convencer os caras, né? Sendo que eles têm aí a X-Men mais poderosa, né? Do lado deles, né? Por controle mental e tudo mais. E aí, todas essas iniciativas aí de corromper a Jean Grey levam ela a explodir, né? Como Rainha Negra, né? Em primeiro caso, né? Só o primeiro lado mal, né? Depois a gente vai ver uma outra consequência aí. Mas enfim, a gente tem toda uma porradaria aí, o Colossus aí tentando brigar com o Sebastian Shaw, né, cara? Não dá muito certo. Nunca me bateram tão forte, segundo ele, num dos balões. Tomou a reversal russa aí, nem tinha percebido. E aí, lá mais no plot lá do esgoto, né, a gente vê o Wolverine e o Noturno tendo que encarar mais dois membros do clube, né, um ciborgue, né, e o outro cara que manipulava a massa, né, perdão, é a massa, né. E o Wolverine, naquela época, já é um cara pesado, né, e mais, com a massa aumentada mais ainda, né, tanto que o chão rompe e ele cai direto pro esgoto. O chão. Sebastião Chão. O chão, né. Bom, e aí, infelizmente, aí os X-Men, eles são praticamente aí derrotados por completo, né, ninguém sai bem na fita, né. Detalhe pra como o poder do Wolverine nessa época era muito menor, assim, porque, sei lá, ele toma surra pra um ciborgue, hoje ele deve despedaçar ciborgue no café da manhã, sabe, com o nível de poder exato, dele hoje. Né, bons tempos. E a gente tem a apresentação ao Clube do Inferno aí novo, né, com essa nova formação, eles comemorando, né, saudando a Rainha Negra, né, a nova membro, né, da Elite aí, e a gente tem aquela cena muito maneira que o Vinícius destacou, né, que é o Wolverine, né, se agarrando num dos canos lá no esgoto, fazendo um diálogo aqui, dessa vez, expositivo de raiva, né, porque dá pra ver na cara dele que ele tá buscando, não tá buscando sentimentos felizes, não é felicidade, né, não dessa, eu ia falar da Zumba, mas a Zumba é no outro episódio, né, não dá pra... Zumba? Mas enfim, ele não tá feliz, né, e aí ele fala, meu, agora é a vez dele, né, então a gente vai ter todo um plot aí de retomada, né, e entendimento aí, o que vai acontecer agora com os X-Men e toda essa situação aí da gente traindo a equipe, né, entre aspas, né, toda a equipe toda dizimada, o que pode acontecer e da onde que vai surgir essa situação aí da explosão da Fênix, né, já que a gente tá falando dessa saga, né, enfim. Exatamente. E assim, pra quem vai parar por aqui, a gente ainda não entrou realmente na talvez, o que torna essa saga tão grande assim. Então, vale a pena ler, porque assim, a gente tá segurando, porque realmente é uma virada muito grande, ela muda muitos conceitos, a história vai tomar uma outra proporção dessa zona de spoiler pra frente, então assim, pra privilegiar aqueles que ainda não leram e querem ter essa experiência, a gente vai segurar algumas coisas, mas vale a pena, se você se interessa por esse grande clássico, por mais que esse começo tenha parecido meio ok, mais do mesmo, ou até a estrutura não te agrada tanto pela época, mas se você tem interesse em ler essa história, que é a história mais importante dos X-Men, é a história que mais marcou eles e gera consequências até hoje, o desfecho dessa história. Então assim, vale a pena você ler, por mais que a gente fique brincando aqui com a questão do roteiro, com a velocidade, com a exposição dos diálogos, né? Exato. Bom, então fiquem aí com a zona de spoiler, né? Eu sei o que está pensando, amigo. A questão é, posso pegar o Wolverine antes que ele me corte em fatias? Mas como pode ver, isto é diamantino, o metal mais forte que se conhece, e pode cortar aço vanádio como a faca corta manteiga. Amigo, você deve se perguntar se tem alguma chance. Onde estão os outros X-Men? E é melhor ter uma resposta. Então, voltando aí de todo o drama que a gente fez, né, antes da zona de spoilers aí, de toda a curiosidade, né, a gente tinha um Wolverine muito bravo no esgoto, buscando alguém ou algo, né, pra extravasar essa mágoa, essa raiva aí, né, e a gente tem uma cena muito maneira, acho que eu vou puxar até pro Vinícius aí comentar, né, que é a retomada, né, dos X-Men contra o Clube do Inferno, né. Eu quero destacar especificamente uma passagem. O Wolverine, velho, ele tá muito badass, cara. Ele sobe, ele bate na galera inteira, sozinho. Chega no ponto que ele fica de frente a frente com o último cara, que tava sobrando, aí ele fala pro maluco assim, a pergunta é, eu consigo matar o Wolverine antes dele me alcançar e me fatiar igual a um sushi com aquelas garras? E o cara começa a tremer com a arma, chega num ponto que o cara derruba a arma desesperado, velho, é, sério. Então, é o famoso colocou um psicológico, né, cara? Eu acho que é nessa cena que virou Wolverine e os X-Men. O maluco sozinho, cara. É, o melhor é ele no teto, cara. É tipo o sinal do apocalipse, cara. É muito engraçado. Ele tá, tipo, preso na viga. E bravo, do teto, e bravo. Cara. Tá mad. Bravo. E assim, pelo menos pra mim, deu a entender em várias cenas aí que o Wolverine tava matando os malucos, assim. Apesar de elementos visuais atenuarem, mas assim, ele tava matando esses malucos. Não era só nocauteando, não, com a parte de trás da garra, sei lá o que ele vai fazer. E o título dessa edição é melhor: Wolverine sozinho. Só o Wolverine. Eu gosto porque essa é a época em que as metralhadoras faziam budar, como se fosse budar, budar, budar, budar. Parabéns aí ao sonorizador. Essa era a época gostosa. Especialista em onomatopeias. Acho que é legal a gente ressaltar que aquela cena do esgoto que vocês estavam comentando até dele com a garra e tudo, cara, é uma das cenas mais icônicas do Wolverine, né, cara? Assim, se for pesquisar a carreira do Wolverine, aquele ali foi um momento épico da carreira dele, né? Lembrado pelos fãs e tudo, né? Porque numa época em que o Wolverine era bem mais, aspas, fraco, né? Onde ele tinha muito mais dificuldades e muito mais contras do que prós, ele fazia essa virada sozinho mal, bravo. Tipo o Rambo, né, cara? Ele foi o Rambo nessa, né? Exatamente. Sozinho. Bem maneiro mesmo. E aí, a gente volta aí pro Clube do Inferno, os X-Men rendidões aí, sem opção do que fazer, e todo mundo amarrado, entre aspas, né, naquele momento, e sem opção, né, e todo aquele diálogo e risada de vilão, né, só tirando sarro, não sei o que. O melhor, na verdade, dessa parte, que eu acho muito maneiro, é que, assim, os vilões pensando, sorrindo e pensando, ah lá, o cara quer me fuder. Aí o outro, né, eu que vou acabar com esse cara primeiro, não sei o que. O do mesmo metal beijão, Jean de Grey falando, apesar dos elogios, ele está desconfiado, chega a hora, mas caraca, eles estão, tipo, cada um planejando na sua cabeça, expondo pra você de uma maneira muito extensa o que eles querem fazer. E a gente tem toda a ilusão lá dos X-Men presos e tal, né? A gente vê também o lado do planejamento mesmo, né? Do elo mental do Ciclope com a Jean Grey, né? Que é a única solução que eles teriam, né? Pra conseguir chegar na Jean Grey e mandar um recado, né? Tentar entender o que tá acontecendo com ela, né? Por que ela tá tão assim, né? Mundana, que nem eu. O Ciclope falou ali, né? E nessa retomada aí, primeiro na mente, né? Do Ciclope contra um mestre mental, né? E depois aí física, né? Com o Wolverine aí bagunçando tudo. A gente vê aí a virada dos X-Men, né? É, aqui tem umas paradas bacanas que ele, além dele, enquanto ele tá fazendo isso, todo esse plano dele, né? Essa coisa deles presos e tal, você tem uma cena aí da Moira fazendo umas pesquisas e tal, e ela falando, olha, cara, eu acho que deu ruim, entendeu? A Fênix tá ficando muito poderosa, eu tô conseguindo, assim, ela tá com poder de praticamente um deus, já falando, olha, cara, já mostrando pra você que não ia dar muito certo. Claro, isso, né, em longas páginas de diálogo. Aí tem uma página inteira quase que falando do champanhe, enquanto o Wolverine sai da portinha da comida lá. E aí tem a cena que o Rhodes falou, que é o Ciclope usando o elo mental que ele tinha com a Jean pra tentar libertar ela num duelo de floretes em século 18 com o mestre mental. Que é bem bacana. Aí tem o Wolverine apanhando pra uns caras com cacetete, velho. Eu nunca... Caraca! Coitado do Wolverine, velho. Inclusive, assim, né, as chances de Wolverine começam a piorar cada vez mais. Ele logo desaparece sobre a avalanche de socos e pontapés. Nossa, cara, hoje em dia o maluco é alvejado por metralhadora e tá tranquilo. Bomba atômica, é o nitro explodindo na cara dele. Outros tempos, né? E aí, ao final, vem o episódio de novela aí, quase que o que o Zack Snyder faz hoje, que o mestre mental ganha do Ciclope, aí ele cai no chão e aí tem a fala do Noturno como ele está imóvel. Ele está imóvel demais, Tempestade, Colosso. O peito dele não está se mexendo. Ciclope parou de respirar. Ele está morto. E fecha a edição. E aí, quando abre a edição seguinte, é Tempestade de Colossos. Vejam, Ciclope está vivo. Ah, essa falha de comunicação, meu Deus. Não, assim, eu entendo que na época, onde você tinha que esperar, eu não lembro agora se era mensal na época, não era bimestral a revista. Era mensal. Você imagina ficar um mês inteiro, não tinha spoiler, você não tinha nada. Porra, o Ciclope morreu, não sei o que, mas assim, ele nem te dá tempo de você de bater aquela saudade, né? Nossa, quando você lê junto, é claramente um final de novela, só pra dar um gancho e você ficar bolado, entendeu? E saca o olhar da Tempestade quando o Noturno fala isso. Olha isso, cara. Ela tá com uma cara toda impressionada. Porra, Noturno, você tá de sacanagem, caramba, viu? E esse... É, nem esse... Qual que é esse? O Pedro Lobo aí fica falando antes da hora. Pô, se decide, né, meu? Mas aí a gente tem toda a porradaria mesmo aí, né? Aí os X-Men começam a reagir, o Wolverine tenta ajudar, a Jean Grey lá dá um jeitinho lá de libertar o Ciclope, começa a porradaria estilo Trapalhões aí, né? Porrada pra lá, não sei o que. Cada um pega um. Porrada! E aí meio que a gente consegue aí pelo menos uma resolução para os X-Men que estavam presos, né? E aí a gente vê cada um meio que resolvendo uma situação aí com os membros do clube, né? O Wolverine cai em cima do maluco lá, do peso, né? Realmente o peso do Wolverine, que já não é baixo, por causa do adamante. Essa é engraçada que ele fala, né? Que tipo, ah, no desespero ele aumentou o peso do Wolverine. Ele, tarde demais pra perceber que era a última coisa que deveria ter feito. Genius, genius. E mais uma vez os X-Men levam a culpa, né? De estarem invadindo o clube, sim, do inferno, né? Então pra mídia já fica ruim pra eles. A gente tem aquele corte pros Vingadores, né? Bem lembrado nisso. Bom, aí acho que chega um momento, né? Chega um momento que a Jean se transforma de uma vez por todas. Ela perde o controle, né? O Mestre Mental, na verdade, ele fica desacordado em determinado momento e a Jean vira a Fênix Negra mesmo, muda de roupa, né? Não, é até interessante um pouquinho, voltar um pouquinho antes, que é depois disso, na verdade a Jean solta eles, tem aquela cena do Rhodes falou trapalhões não sei o quê, e aí o Mestre Mental meio que tava escondido, ele falou assim, eu vou me esconder, deixar esses malucos se ferrar e depois eu fujo. E aí a Jean chega e fala, olha, você tentou me escravizar, você dominou minha mente e agora você tá ferrada. Ela meio que fala, ah, você queria poder? Então tá bom, vou te dar poder. E aí vem uma explicação bem bacana aí, com uma arte muito legal, falando que a Jean começou, ela entrega pro Mestre Mental poderes equivalentes a de um deus, ele se transforma de um deus, mas a compreensão de todo o universo, de toda a matéria, de todo o conhecimento, é tanta que o cérebro dele desliga, ele não tem capacidade de absorver tanta informação e tanto conhecimento assim, entendeu? E aí ele desliga, fala que assim, que algumas pessoas sobrevivem a essa experiência de se tornar um deus, né, e de ter o conhecimento supremo sobre todas as coisas, e outras não. Eu acho isso muito foda, porque é uma retratação de como ela tá poderosa, do que nível que tá o poder dela. Porque a gente tava numa visão de poder que era uma coisa assim, ah, ela desconstrói e constrói um carro, ah, ela materializa o uniforme, ela muda de forma. Mas aí ele mostra que, na verdade, ela conseguiu ter um conhecimento e uma interpretação de todo o universo, de toda a existência. É uma coisa muito grande, assim, que eu acho que nunca tinha sido trabalhado com essa intensidade ou dessa forma antes. Eu acho muito legal. Acho que poucas vezes eu vi retratações parecidas, seja em qualquer editor, o mais próximo talvez que eu tenha visto disso foi, acho que quando o Morrison escreveu o Grandes Aços Superman lá e ele dá poder pro Lex Luthor, o Lex Luthor meio que tem uma compreensão maior e ainda assim não chega perto do que ele descreve aqui. Cara, é muito legal mesmo essa passagem. E aí, na fuga, a gente já tem aí um momento bem icônico aí também, né, que é eles fugindo aí pelo jato e tal. E a Jean já mega dividida, né, essa exposição ao lado mal dela deixou ela muito perto, né, tênue, né, e sem controle, né, desse poder da Fênix, né, que tava cada vez mais crescida. E aí a gente vê realmente um momento de corrupção dela, né, onde ela estreia como a Fênix, né, mesmo. É, porque ela fala que, na verdade, o último laço dela era o Scott. E aí quando o Mestre Mental matou o Scott, meio que desligou a chavinha, que era a única coisa, a última coisa que segurava ainda um pouco do poder, e aí ela vira totalmente, ela se entrega totalmente à subversão da Fênix, né, virando aí a Fênix Negra. Isso, a Fênix Negra. Basicamente, o que foi explicado é que a Jean, ela tinha consciência da Fênix, né, ela criou várias barreiras mentais, né, só que quando ela foi influenciada pelo Mestre Mental e o Clube do Inferno, essas barreiras foram quebradas. E a última barreira, né, que foi ela ver a morte do Ciclope, né, na frente dela, né, no mundo psíquico, né, ela acabou libertando toda essa barreira e a Fênix possuiu totalmente a Jean. E aí ficou nesse lado dark. Isso, e aí a gente tem uma cena aí muito pesada, né, que são os X-Men tentando confrontar, né, a Fênix, né, que aí sim, de novo, né, muito poder de um lado só, né, não tem jeito, né, eles tentam confrontar ela, né, ela explodiu, né, a nave que eles estavam lá, eles tentam de alguma maneira avisar ela, né, todo aquele diálogo de amizade e tal, não pode ser assim e tal, o que que tá acontecendo, não, e agora, tal, mas aí não tem jeito, né, a Fênix, ela só não mata os X-Men aí por comodidade mesmo, né, e aí ela estreia como Fênix Negra mesmo, né, vai embora, vai pro cosmo, todo mundo sente, né, que um grande momento acontece, né, no universo Marvel, né. É, eles até começam a, eles falam aí, tem passagens que falam que o poder dela se assemelha ao do Galactus, né, acho que é o Reed Richards que fala numa, o Ben Grimm tá saindo do banho, aí ele tá falando que, cara, que rolou, não sei o que, ele falou, ah, cara, tem uma energia aí que ela é comparável à do Galactus, então assim, explica o tamanho da força dela e a potência do que ela pode fazer. Eu acho só detalhe aí pra uma cena, tem uma hora que o Colosso vai tentar tirar a árvore pra jogar na Jean Grey, aí ela destransforma o Colosso em humano, o Wolverine vem e ela transforma a árvore em ouro, né, aí a fala do Wolverine é, saco, a Janine fez a árvore virar ouro. Tipo, droga, detesto quando isso acontece. Quando isso acontece. Se fosse casual, né? Odeio esse dia. Mas Mas aí a Fênix, viajando pelo espaço, ela quer mais poder. Ela chega um momento de que ela chega numa estrela, ela absorve o poder da estrela, transforma essa estrela numa supernova, explode todo o sistema ali em volta e destrói vários planetas, inclusive um planeta que estava habitado com mais de 5 bilhões de habitantes. Ou seja, ela provocou um genocídio, né? E ela faz meio que pra se alimentar, né? Tem uma questão de absorver poder, porque ela tava fazendo dobra espacial, tava fazendo um caralho a quatro com os poderes dela. Aham. Neil deGrasse Tyson, tava no cosmos. Exatamente, aí ela absorve a força de uma estrela, que era um, fala que até uma estrela parecida com a nossa, né, como se fosse um sol como o nosso, e absorve esse poder, assim. E novamente, destaque pra arte do Burnie, que tá linda, cara. Toda essa parte estelar, o poder da Fênix é tudo muito bonito, muito bem desenhado. Assim. Não, até a própria nave Shi'ar, né, que tá passando ali, nossa, cara, é linda. Sim, e mega detalhada. Galera, uma curiosidade que eu tava pesquisando sobre essa situação, né, o Claremont queria que a Fênix simplesmente destruísse uma estrela, ponto. Ah, destruiu uma estrela. Só que o Burnie, ele achou que, ah não, parei um pouquinho, cara, mas destruir uma estrela não é uma coisa tão impactante. Quem sabe ela não destrói um planeta, junto. Que foi a ideia do Burnie que deu origem a esse crime intergaláctico que ela cometeu, né? Que ela cometeu. É, inclusive, acho que a gente já tinha comentado isso no Dia do Futuro Esquecido. O Burnie, ele foi acreditado como corroteirista também. Além de fazer os traços, né, ele era corroteirista com o Claremont, que era uma pessoa... até que aberta a receber intervenções, aí o Burnie foi muito importante, tanto que depois o Burnie sozinho roteirizou outras histórias, né? É. E eu acho que essa dupla que fez funcionar, né? Você ter duas mentes funcionando e com ideias diferentes, depois a gente vai falar, o próprio Jim Shooter, que era editor, fez uma intervenção muito importante no que seria o final da saga. Exatamente. Só que assim, além da Jean Grey ter destruído um planeta, ela também atacou uma nave Shi'ar, né? Que tava querendo entender o que tá acontecendo e atacou a Fênix, né? E então, assim, ela matou um planeta e ainda atacou uma nave Shi'ar. E a nave Shi'ar conseguiu se comunicar com o Império, pelo menos a tempo, dizendo que estava sendo atacados, né? E aí gera toda essa consequência agora, né? Que vai acontecer. O Império Shi'ar, ele já tinha sido apresentado antes, inclusive o Xavier tinha lá tem um romance com a Lilandra, que é a Imperatriz. É daquela saga em que a Jean, ela tinha salvado o universo, né? Acalmando um cristal ali, né? Aí ela conheceu. Ah, tem a Fênix é boazinha, ela ajuda, pertence aos X-Men, beleza. Só que aí depois, gente, essa Fênix, na verdade, é maluca, matou 5 bilhões de vidas, cara. E aí tem todo esse confronto, é isso aí, exatamente, né? E a gente tem a construção dessa parte. E aí o pessoal descobre, né, que a Fênix tá retornando, né? Apesar de que é difícil, né, bolar um plano, né, pra pedir todo esse poder, né? É até engraçado que a Fênix, ela volta pra casa da Jean Grey, né? Óbvio, né? Pra meio que entender o que tá acontecendo. Eu não interpretei bem, assim, porque... acho que eu nem lembro direito, né? Na verdade, o que deu a entender é que é um pouco como se fosse o lado humano ainda da Jean Grey, tentando tomar o controle, agindo e ela voltando. Ela fala meio, nossa, essa é a Jean Grey, eu não sou assim. E aí ela começa a ler a mente dos pais, e ela tá meio que um pouco feliz de ver, mas ao mesmo tempo a família começa a ter medo, então assim, é um pouco ainda dessa coisa da Jean Grey tentando lutar de volta, e aí ela lembra da família, e por isso que ela volta, né, porque ainda tem ainda rastros de Jean Grey ali, ela tem alguns momentos de lucidez aí, né, de voltar a lembrar, a agir como Jean Grey, não como Fênix. Não, e eu cabecei é legal, cara, porque assim, a Jean Grey é uma das personagens centrais dos X-Men, né, é uma das X-Men originais. Sim. Então tu vê toda essa transição da personagem, cara, eu acho isso muito bem construído, sabe? Tu vê uma mudança. É, os X-Men, eles têm um dilema muito grande do que fazer com ela. Eles não sabem, porque ela é muito querida de todos, e aí eles todos estão bravos, porque eles não têm o que fazer, e aí eles têm medo. O Ciclope fala, pô, será que eu vou ter que... a gente vai ter que matar? E ainda assim, se a gente não tomar cuidado, a nossa equipe pode morrer, e a gente não pode deixar isso acontecer, porque é uma história sendo construída. Eles eram uma família de verdade. Então, quando você tem esse dilema, e eles veem que eles estão muito... eles não conseguem ter controle sobre ela, dificilmente eles conseguem vencer ela realmente, eles começam a ficar desesperados junto. Isso. E aí não tem jeito, né? Eles até tentam um plano lá, um embaralhador, né? Que é colocado na cabeça dela, né? Pra dar um tempinho pra eles. Eles quase conseguem, né? Render ela, mas aí no momento final aí o Wolverine hesita, né? Por causa lá de um jogo de personalidade, né? Que ela faz na frente do Wolverine, né? Fingindo que era Jean falsa e tal. Explode o Wolverine. O Wolverine, ele é apaixonado pela Jean Grey, né? Então ele não conseguiu dar o golpe final. Na verdade, ele vai falando, olha, não vai ter jeito, se a gente ficar lembrando da Jean, a gente não vai conseguir, a gente vai ter que matar ela, né? Ele vai meio que contra aí a ideia de todos, mas no fim também ele não consegue. Ele hesita, né? Não, isso me dá um ódio, cara. O Wolverine é sempre aquele cara, ai, eu sou um assassino impiedoso, tenho garras. Eu sou bom no que eu faço, né? Eu sou melhor. Mas ele nunca mata ninguém, cara. Nunca. Olha aí que da hora, o Ciclope realmente procurou as jovens com garra. Ele é o Zordon, né? Ele é o Zordon. tira a parte de jovem, mas é uma pessoa com garra. Tudo bem. É, exatamente, né? Uma pessoa com garra. Mas, inclusive, é interessante depois uma... Isso é um retcon safado, que na verdade veio só agora, né? Recentemente nos quadrinhos. Mas que eu acho que também poderia ter um... É legal nesse contexto que você descobre agora, recentemente, que o Fera também era apaixonado pela Jean Grey. Todo mundo era apaixonado pela Jean Grey naquela época de só o Bob que não. E ela só era mundana quando tava na Fênix, né? Só... Ciclope, Wolverine, Professor Xavier, o Fera, o Anjo também, porra, cara. Só o Bob não, porque depois ele se descobriu gay na nova cronologia. Mas, se não me engano, tem um quadrinho que eu acho que é o Ciclope falando, oh não, sei lá, o Mestre Mental transformou ela numa vagabunda e não sei o quê, tem, sabe, uma coisa meio, meio, ó, é culpa... Mundana. Mundana, que era o termo que ele usa. Uhum. Então, e aí, na verdade, todo mundo já era apaixonado por ela, tirando aí o Colossus também, que não era apaixonado pela Kitty Pryde 13 anos, seu doente, seu russo doente. Todos gostavam da Jean Grey. Mas aí a gente tem todo esse plot aí, a Jean explodiu o Wolverine lá, né, naquele momento. E aí tem todo um dramalhão assim, não, você tem que... Aí eles presos lá no casulo psíquico lá dela, lá, eles, não, você tem humanidade, não sei o que, blá, blá, blá, blá, blá. E aí surge o Ciclope, tem até um diálogo assim da esperança, né? Mas aí quando ele meio que tá convencendo ela, bum, rajada psíquica do Xavier. Do Xavier. O cara não fez nada até agora, só reclamou. Mas aí o Xavier tenta, né, realmente fazer uma ofensiva, né, na Fênix, né, e ele manda bem porque ele não faz uma ofensiva de poder, porque ele nem tem poder, né, ele faz uma parada mais psicológica, e aí a gente tem um duelo de mentes aí. Que é muito massa. E aí é o grande momento, que aí eles conseguem realmente neutralizar a Fênix, e só dá certo mesmo porque a Jean lá de dentro tava ajudando também. Também tava, isso, né. Isso. E essa cena é toda maneira, porque ela fala, né, ela fala assim, eu sou o poder, daí ele fala, poder sem controle, conhecimento sem sabedoria, idade sem maturidade, paixão sem amor. Quer dizer, na verdade, apesar disso, a questão da Fênix é ela não tem controle, né, ela não tem consciência, é o poder que transborda de tão absurdo que é. O poder corrompe, né, era o motim dessa história, da escrita dessa história, né, era realmente uma história de corrupção, né, pra um dos membros, assim, que eram mais queridos, né, dos X-Men. Exatamente, aí você vê, puta, a arte tá muito legal também, você vê a imagem da Fênix, ela sendo distorcida, aí tem um close de corte no Xavier, e aí escorre uma lágrima, né, porque ele sempre foi meio que o pai de muitos deles, ele tinha esse sentimento, né, é uma cena muito bem construída, e ao final, em tese, aí, como o Rod falou, ele consegue controlar com a ajuda da Jean Grey, né, consegue controlar e conter a Fênix de novo. Não, cara, essa lágrima dele foi o seguinte, ó, ele percebeu assim, ó, bom, consegui, ela vem. Ainda tenho chances de pegar essa menininha, tipo, consegui controlar ela. Saca, tipo... Caraca, que mente. Feito, não perdi a minha peguete. Mas enfim, né, o universo sorriu porque a Fênix, ela foi controlada, né, naquele momento. E aí, convenientemente, aí, os X-Men são teletransportados e a gente tem aí um terceiro ato aí nessa história, né? Não, é um detalhe importante que aparece o Vigia, né, cara? Quando aparece o Vigia no universo Marvel, é sinal que vai dar alguma merda, cara. Vai acontecer alguma coisa. Sim. Fudeu. Vai acontecer alguma coisa errada. É sinal de merda. O Vigia podia ser substituído pelo Hank Pym, né? Apareceu, você sabe que vai dar merda. Bom, e aí, na verdade, ele tá falando que... Ele explica, né, toda a questão que ele é o Vigia, que ele não interfere, ele só vigia. É, né? Ah, eu fazendo diálogos positivos da década de 80, né? E aí ele começa a falar que apesar desse poder, esse limite, ter sido aí contido, não sei o quê, mas ainda houve um preço, né? Ainda tudo tem consequências, né? Não é que tudo acabou e agora tá em paz. E aí você descobre que eles foram transportados pra nave, eu acredito, do Império Shi'ar, pra meio que ter um julgamento ali. Você fala, olha, a gente entendeu, tá, vocês estão felizes, ok, mas a gente não pode deixar assim. A gente tem que acabar com a Fênix porque a gente acreditou inicialmente que tudo ia dar certo e não deu. E se de novo der merda, o que a gente vai fazer? Então a gente vai dar um fim, vamos matar a Jean Grey. Até porque ela fez um genocídio, né? Sim. E é até interessante que, principalmente, o julgamento do Shi'ar, ele tenta ser, por eles serem uma raça mais evoluída e tal, eles tentam ser imparcial, né? Eles consideram os atos bons, né, que a Jean Grey fez, né, antes, né, dela com o poder da Fênix, mas também tem esse lado, né? Ela destruiu uma civilização, né? E aí, assim, mesmo assim, você vê, todo mundo tem meio a dúvida, inclusive acho que a Tempestade fala, mas eu não sei se eu quero perdoar ela agora, sabe? Tipo, apesar disso, eu não sei se depois do que ela fez, eu consigo consigo perdoar, porque realmente, foi como o Cosme falou, foram mais de 5 bilhões de vidas que se perderam. E assim, uma coisa que dá meio que a entender, depois só foi meio mudado depois pra melhorar, que foi meio que o mesmo processo do Hal Jordan com a questão do Parallax, que aqui você tenta entender que na verdade, não é que a Fênix controlou ela, na verdade a Fênix despertou um lado sombrio do ser humano. Então assim, é meio que meio culpa da Jean Grey, meio culpa da Fênix. Depois eles falam que a culpa era toda só da Fênix, pra efeitos do personagem ter a redenção dele, como foi a questão do Hal Jordan. Mas aqui tem um pouco dessa coisa dela se culpar, os outros olham pra ela com um pouco de, nossa, mesmo que sendo a minha amiga, ela fez isso, ela tem culpa, né? Se eu tivesse do outro lado, eu acho que eu também julgaria ela, se fosse, sei lá, uma civilização que eu conheço. Então tem um pouco desse dilema moral sendo discutido, e até que o Xavier fala, não, eu vou pedir aqui o duelo de honra, não sei o quê, que a gente se enfrenta e quem ganhar tá certo. Ô, cabeça, e eu acho bacana também, é que nesse momento, tava tudo certo, né, cara? Tava tudo bem, assim, ó, antes do Shi'ar teletransportarem, até porque, enquanto eles estão aqui, tu vê que a Jean já tá legal, já bota o uniforme de garota Marvel de novo. Cara, assim, eu acredito, pra quem não sabia o desfecho da história na época, deve ter sido um choque muito grande, né? Sim. Porque, na verdade, a gente tá acostumado com essas histórias que fecham bem. Então, assim, seria muito fácil, do ponto de vista de roteiro, ter deixado, ok, ela destruiu 5 bilhões de pessoas, mas tá tudo bem, porque poucos humanos morreram, e agora ela está novamente deslumbrante. Essa é uma parte muito forte também desse terceiro ato, que são, ó, que a gente comentou rapidinho, mas os X-Men também se questionam, além do Shi'ar, né? Então a gente tem toda aquela cena preparatória, né? Dos X-Men se preparando, né? Pra esse conflito, né? Esse combate aqui que eles foram convidados a fazer, né? Pra defender a Jean. E aí você vê um monte de gente pensando, né? Devagando sobre o que eles podem fazer na situação, né? Tem várias cenas aí de várias refletinas, né? Destaque pra cena do Fera, que ele sai da banheira lá, aparece uma massagem. Ganhando uma massagem com um final feliz. Aí ele fala, minha santa querupita. Clássico. Ganhou uma massagem com o final feliz. Mas enfim, aí tem toda essa construção, então tava tudo humano a ser resolvido, né? Mas eles tinham que fazer esse último combate, assim. Tem um mini plot até envolvendo aí os Kree, os Skrull, isso, né? Eles também estavam no meio dessa decisão de matar a Fênix. Porque era uma parada que envolvia todo o universo, né? Da Marvel. E aí eles têm que lutar aí com essa guarda. Era uma ameaça, né? Do universo. Sim. E aí eles fazem o possível, né? Pra conter essa ameaça. Aí tem toda de novo uma porradaria aí, né? Guarda Shi'ar aí contra os X-Men, né? E é complicado, né? Porque os caras são bem fortes também. Eles vão pra área azul da lua. Azul? O que é azul? Azul. Se fosse na área escura, se encontraria os inumanos, né? Então não dá, né? Transformers. Tava tudo lá, os Transformers, inumanos. Cada um no seu quadrado. Mas então, a parada dos X-Men é que se você for pensar, se você for analisar friamente, eles não eram uma equipe muito forte. Eles tinham, ok, o Ciclope, que tinha o raio de contusão, você tinha o Colosso, que tinha força física, aí o Noturno, que teleporta, o poder de tempestade nunca foi muito forte. Então assim, era bem... Eles tinham uma equipe limitada perto do que a guarda... A guarda Shi'ar era muito poderosa. Eles tinham uma variedade muito grande de poderes e que, assim, era meio que não ia dar, sabe? Sem Fênix, né? Sem o deus ex-Fênix, não ia... Não teriam como vencer mesmo. Olá. O anjo só voa? O que o anjo faz? Ele voa. Só. Eu sei que é da hora, porque eu só vou destacar um momento que geralmente é o contrário. Geralmente é o Colosso que arremessa o Wolverine. Mas como a Reversal Russa acontece, tem uma hora que o Wolverine arremessa o Colosso, Mas enfim, né, eles estavam tomando um couro, né, não tinha o que fazer, a Fênix lá se rebelou, né, um pouco de novo, né? Resolveu a situação por hora lá com os guardas da Shi'ar, mas aí a gente meio que tem uma cena aí de redenção da Fênix aí, né, os X-Men tentam até parar ela, né, dar um jeito de conseguir parar, mas aí ela já tinha... Tem essa cena que o Rhodes falou do Wolverine jogando Colossus, fazendo aí a Reversal, inclusive ele fala que na verdade ele não conseguiria, o Wolverine ele meio que falou, olha cara, não sou eu, não vou conseguir matar ela, vai você, o próprio Colosso fala, eu pediram fazer uma coisa que eu nunca fiz, matar, né, e aí ele fala que ele segura o soco, porque ele poderia dar um soco suficiente talvez pra matar ela, não sei o que, e o Ciclope vai, todo mundo, na verdade, eles ainda estão nessa de tentar parar ela, né, isso. De tentar novamente salvar, e ela meio que falou, cara, não dá, não vai, a gente não vai conseguir, entendeu, a gente já tentou uma vez, não conseguiu, a Fênix se soltou de novo, fora tudo o que eu já fiz, né, ela mesmo sentia essa culpa. Exato, né, pesava muito pra ela. Não, inclusive ela fala, eu teria que me segurar totalmente a cada segundo pela eternidade. Então, assim, seria um sofrimento pra ela também. Um sofrimento eterno ela permanecer com a Fênix com ela e com medo de machucar os amigos, com medo de soltá-la de novo. Então ela fala assim, olha, realmente a gente precisa fazer isso. Não tem outra escolha. Eu não tenho como permanecer viva, né? Isso, era um risco muito grande, né? E aí vem o ponto de maior impacto, né, nessa história, que é quando ela morre, a Jean Grey. Na verdade, era tudo um plano da Jean Grey. Ela sabia que realmente ela não poderia ficar viva, porque ela teria esse momento de ter que se conter, né? E a Fênix é uma entidade tão poderosa que pode acontecer qualquer tipo de merda. Então, ela aceitou participar dessa batalha, né? Fez o poder dela se gastar bastante, para que chegasse num momento de fragilidade máxima, em que ela pudesse finalmente morrer. E ela ativa uma arma que tava ali escondida ali, né? Dentro da água ali, né? Que foi que atingiu ela, dizimou ela, matou. Ela comete suicídio, né, cara? Sim. Embora esse daqui não era a ideia original, né, do Chris Claremont, né, e do John Byrne. Não, não. Tanto que teve, assim, então uma história por trás, né, porque quando o Chris Claremont, ele tava escrevendo essa história, né, junto com o John Byrne, eles apresentaram assim, ó, olha, então, basicamente, pessoal, os X-Men vão lutar, eles vão ser derrotados, a Jean vai sofrer uma espécie de lobotomia, vai ser tudo apagado, né, grande bloqueio mental no cérebro dela, gigante, e a Fênix vai praticamente ficar adormecida sem nenhuma manifestação. Aí vem o editor, o Jim Shooter, ele leu isso e falou, mas como assim? Ela matou 5 bilhões de pessoas, ela vai escapar impune disso? Não, né? Aí tem todos uns pensamentos, como a gente vai poder punir ela? Tipo, por exemplo, vou deixar ela presa eternamente numa prisão e ela não vai poder escapar daí. Mas aí todas as histórias dos X-Men seriam tentar resgatar ela, né? Dessa prisão. Não daria certo, ficaria todo repetitivo. Até que chegou uma decisão final. Olha, a gente vai ter que matar ela. Eu sinto muito. É essa a solução maior, né? Porque os leitores vão pedir praticamente a cabeça dela. Não dá pra perdoar uma pessoa que mata 5 bilhões de pessoas, né? 5 bilhões de vidas, né? Não dá. Não é uma coisa assim, simplesmente ser esquecido. É tipo você pegar Hitler e perdoar as coisas que ele fez, né? Não dá. Simplesmente não pode fazer isso. Então, aí fica toda aquela discussão. Ah, mas então, por que a gente tem que culpar ela? Se na verdade ela tava, os atos dela foram de uma possessão, praticamente, né? Porque assim, não era no seu estado normal. Ela estava possuída. Mas ficou toda essa discussão no final de bater o martelo. A Jean Grey vai morrer. Ponto. É isso. E é isso que aconteceu no final dessa história. E a gente tá falando da década de 80, onde isso era muito incomum. Você ter um herói que é morto, e além do mais, cometendo suicídio, era algo muito único, muito diferente, muito, assim, corajoso, entendeu? Algo muito, muito diferente daquilo que costumava acontecer. Ainda mais com uma personagem assim, né? Uma personagem que era uma personagem queridinha, que era uma personagem doce, meiga, não sei o quê. E o interessante também é que o John Byrne, ele teve que refazer as páginas. Cara, ele teve, claro, né? Ele já tinha um final definido e tudo. Aí, como o Jim Shooter pediu pra mudar, como você estava falando, ele teve, cara, 3 dias pra desenhar 6 páginas. E se a gente for parar pra analisar, as páginas estão muito lindas, assim. Estão muito bem desenhadas. Ele teve que mudar as pressas, tudo. Uma outra época, né, cara? Mas é isso que torna essa história tão marcante, tão impactante, né? Você pegar uma personagem que você viu ela crescendo, surgindo, e de repente você mata ela. Não é que nem aquela nova X-Men lá que tinha o Pássaro Trovejante que morreu no começo, e whatever esse cara, né? Porque teve uma construção, é uma história com consequência, né? Eu acho que o peso dela é realmente ela chegar num... Você vê como atos realmente vão ter consequências, e até depois tem um diálogo extenso do Vigia com o robô dele lá, que não entendeu muito bem como funcionava, e ele fala, né, a questão do auto-sacrifício. Com isso ela vai ser única, ela vai ser marcada, porque ela era uma criança, sabe? Então toda essa questão dos X-Men, que não eram... Pô, os X-Men, eles eram, a princípio, adolescentes com garra, né? Adolescentes com garra, que foram pra esse meio tentar entender os seus poderes, tentar não serem totalmente... sei lá, segregados da humanidade, e aí começam a passar por todos esses problemas, tentando apenas sobreviver, e aí esse fardo é jogado em cima dela, ela não consegue controlar, né, essa quantidade de poder, ela nem tinha sido preparada pra isso, e aí o lado negro do ser humano aflora, e causa todas essas consequências, e ela é levada a cometer suicídio, né, o auto-sacrifício, ela mesma tem que falar, olha, não tenho mais como sobreviver. Seria impossível pra mim, seria impossível pra todo mundo. E essa morte dela impacta os X-Men dali pra sempre. Até hoje, a morte dela tem consequências, tem peso. Isso é lembrado, claro, com decisões que, trazer de volta é bom, não é. O próprio Claremont não gostou de quando trouxeram ela de volta. É um retcon safado. É, mas assim, é um final muito forte. É uma coisa muito forte, por isso que ela é tão emblemática nessa época. A gente falou de várias coisas aqui. A gente falou desde caracterização de personagens como Wolverine, que ganhou tom nessa época. Aí a gente tá falando também como crescimento de personagens, depois disso o Scott sai da equipe, né, e aí a gente vai entrar no Dias de um Futuro Esquecido, isso vai causar desdobramentos, você tem essa questão do o que é a liderança, o que é a equipe, todos esses conceitos, todas essas dúvidas, todos esses problemas, a própria inserção do primeiro do Hellfire Club, depois o Claremont ainda vai seguindo, não exatamente derivado desse plot, mas ainda nisso que ele queria contar, entram os Morlocks, então assim, todo esse arco é muito importante, a Saga da Fênix é um grande épico, eu acho que um dos primeiros primeiros grandes épicos que você tem nos quadrinhos. Pô, bem falado. Eu acho muito legal também dessa história, se a gente parar assim um pouquinho pra analisar também, a história de corrupção, né, de ousadia, né, com uma personagem tão tradicional, né, que existia, né, e a coragem que eles tiveram também. Hoje seria muito difícil da gente ver, né, esse tipo de coisa acontecer, né, os caras pegarem um ícone, né, um marco, um pilar aí de uma equipe, né, e distorcer, né, corromper ele a certo ponto que não tinha mais o que fazer, assim, com a personagem, né. A morte foi uma solução, entre aspas, justa, né, por consequência aconteceu. E essa coragem e toda essa jornada de como a personagem se corrompeu é muito legal, né, e pelo menos aí na minha opinião, isso faz parte aí do mérito, né, e do porquê a história é tão lembrada, né, pelo público e tal, né. Eu acho muito, mas muito legal, assim, principalmente, sei lá, a metade do segundo ato, que é realmente a explosão da Fênix, as indagações que a equipe tem que fazer, né, porque afinal é uma amiga, né, e não dá pra tomar uma decisão extremista e tal, né. Então, toda a situação, tudo isso que leva, né, toda essa parte de poder cósmico é muito grande, e isso é muito legal, assim. Eu acho que tá aí o grande destaque, pelo menos meu, né, pra essa saga, assim, e por isso também que marca tanta gente, né. Esse poder, as consequências do que ela fez, toda essa relação aí do Shi'ar tentando se envolver, acho que isso mostra o quão grande, assim, importante foi essa história, né. Agora, falando de uma parte mais pessoal, assim, minha, eu gosto um pouco, assim, desse plot do Clube do Inferno. Eu acho que realmente precisava de uma muleta pra essa história desenrolar, de algum gatilho pra Jean Grey começar a se corromper, né? As invasões mentais lá do Mestre Mental, ficou redundante, mas essa foi a maneira, né, de que eles conseguiram pra fazer. Eu gosto até certo ponto desse Clube do Inferno, de tudo acontecendo assim, mas eu não sei, eu não tenho tanta empatia, assim, por esse começo de saga. Eu acho, sei lá, não parece tão marcante, assim, quanto poderia ser, assim, pensando numa saga tão grande, né, quanto essa foi. Ele começa na primeira marcha, né, estranho, esses atos iniciais, e depois ele explode nesse arco. Tirando os diálogos cômicos que me prenderam no começo, talvez eu não teria tanta energia, né, pra acompanhar. É, a gente tem que lembrar que isso, na época, como estrutura, foi utilizado mesmo pra construção, né? Cada história é o Ciclope. Ah, a Jean tá diferente. isso. O poder da Fênix é muito grande. Então, assim, a ideia dele nessa época era essa construção, né? Então, claro, o Clube do Inferno depois foi bem mais trabalhado, mais pra frente, mas essas histórias iniciais foram muito mais pra dar esse clima e você ir junto, entendeu? Pra não ser do nada, né? A explosão. Do nada, ela ficou do mal, Fênix, e é isso. E outra crítica, assim, que eu tenho bastante com a história também, né? Eu gosto muito da resolução, do esforço dos X-Men em resolver a situação na Terra ainda mesmo com a Fênix, né? Eles conseguem mesmo, mas eu acho que a parte cósmica do problema deveria, óbvio, depois com retcons assim, ela foi melhorada, né? Mas ela poderia ter sido também trabalhada com um pouco mais calma, né? Apesar de que meio que fugiria da roupagem dos X-Men, né? Já não seria uma história tão deles, né? Eu acho que numa outra época isso poderia ter virado uma mega saga. Talvez, né? Sabe, tipo, de envolver Vingador, talvez. Quarteto Fantástico... Claro, era uma época diferente, mas se fosse um pouco mais pra frente, provavelmente ela viraria uma mega saga que todo mundo brigaria com a Fênix. É, que até, de certa forma, aconteceu, mas... Isso, mas aí a gente pensando assim, é até um lado positivo nisso, né? Porque hoje o que você falou é verdade, cabeça. Eu acho que facilmente os caras transformariam numa mega saga hoje. Talvez foi bom até não ter acontecido isso, porque naquela época permitia esse tipo de ousadia contida, né? Apesar de a gente estar falando aí do poder do nível de Galactus, os caras ainda tiveram autonomia pra tratar esse problema só dentro da revista, né? Então eu fico bem em cima do muro, assim, né, nessa questão, né? E uma terceira parte aí que eu tenho, sei lá, umas divergências, assim, é realmente essa parte do Shi'ar. Eu entendo que, pô, foi uma parada cósmica, tinha que ter uma justiça cósmica também, né? Então por isso eles envolveram essa Guarda Shi'ar, né? O Império Shi'ar de novo, que já eram relacionados aos X-Men, né? Mas sei lá, cara, eu acho bem fora de tom, assim, né? Aí eu não entendo se, sei lá, o tom anterior tava errado, né? Essa parte mais mundana foi trabalhada errado, ou esse final foi... Mas eu sei que muda muito, assim, muda muito de uma hora pra outra. É porque isso, ele tá puxando isso, na verdade, das histórias que vieram antes, né? Das histórias mais galácticas dos X-Men. Não, eu compreendo o porquê aconteceu. Eu só tô dizendo que eu não gostei tanto, né? Acho que... Mas paciência, entendi. Né? A questão de gosto, a gente também não... Eu não tenho... O cara mandou muito, né? Não é isso que eu tô desmerecendo, né? Eu tô falando que realmente é uma questão de ritmo, sei lá. Meio que me causou uma estranheza. Não sei se com vocês também esse tipo de transição incomodou, assim, saca? Não, cara, até achei legal. Eu achei legal ela tomar essa proporção cósmica, assim. Achei, é uma coisa que realmente eu não esperava. Foi um rumo bem diferente. Eu gosto pelo sentido de consequência, de, sabe, tudo ser um pouco maior, de os fatos refletirem mais de uma face. Você não tá vendo só as consequências na destruição interna dos X-Men, mas você tá vendo as consequências também nos outros planetas. Os Kree, os Skrull também estavam metidos no meio, porque, pô, mexe com eles. Então, assim, eu acho que talvez essa ampliação de escala, né, do nada, eu acho que primeiro ele foi bom pra dar uma falsa esperança pro leitor, como como você falou. Termina como se tivesse tudo bem, aí de repente ele, no mês seguinte, sabe, toma um susto, porque a edição acaba com ele sumindo. Então você fica meio no... E aí vem essa próxima edição, que foi até uma edição um pouco maior, e que dá esse fechamento definitivo. Então você tem um aspas, falso fechamento antes, que seria um fechamento mais comum de, ah, tudo deu bem, o poder da amizade, o poder do amor, não sei o quê, né? E depois você tem as consequências disso. Eu gostei da escala, apesar que eu entendo que, talvez, se você tivesse lido isso num mês, Rod, um mês de diferença, talvez não ficasse tão dicotômico assim. Tão distoante, né? É verdade. Mas é unânime. Essa saga, tipo, é muito marcante, acho que envolve muito. Eu não sei se vocês têm mais alguma consideração, assim, pra falar dela e de vocês também, mas a minha impressão, assim, é que eles realmente mandaram muito com quebra de conceitos. Essa história, essa reflexão, assim, da corrupção de um personagem, pra mim, marca muito, assim. Acho que é uma das coisas mais importantes aí dessa saga, né? O que eu acho legal, cara, é que se a gente for ver, assim, é claro, eu tenho 26 anos, então eu não li isso nos anos 70, 80, né? Quando 80, né? Quando saiu. Ninguém aqui. Ninguém leu, era. Nenhum de nós. Eu não li, peraí, já vou falar. Ah, eu, tá bom. É sério. Não minta, Seiji. É sério. Mentira é feio. A gente tem um acordo com os ouvintes, não pode mentir, Seiji. Então eu li fora, completamente fora do contexto de que ela saiu. Então, como a gente tava reclamando, né, durante o podcast, os diálogos são maçantes, redundantes e tudo. Mas se a gente for tirar essa questão dos diálogos e da narrativa datada da época, desculpa, eu acho é datado, cara, uhum. não vai me convencer que isso aqui não é datado, porque deve estar maluco, né? Enfim. E é inovador, Vinícius, esse é o futuro. É, exato. Enfim, mas tirando toda essa carga da época, cara, é sensacional, assim, o fato de tu ver uma personagem das mais importantes, os X-Men, aos poucos sendo transformada num monstro, perdendo o controle, tem várias passagens, cara, que eu acho fantásticas. Por exemplo, aquela cena que tá ela com o Ciclope em cima da pedra, e ela detém os poderes do Ciclope, a visão dele, pra eles poderem se beijar e ele poder vê-la normalmente, né, sem o óculos. Então, toda essa construção, e tu observar que esses dois, da o Claremont e o Byrne, foram construindo tudo desde o começo. Pega, por exemplo, assim, tem uma página aqui que aparece o Senador Kelly, que é a primeira aparição dele. É o cara que vai aparecer depois lá no Dias de um Futuro Esquecido. Então tudo, absolutamente tudo, vai sendo construído aos poucos. E também o fato da gente ter essa outra carga, eu tô pegando toda a linha das ideias da história. Também essa outra parte da... o Clube do Inferno, herói brigando com vilão, grande coisa. Esse não é nenhuma novidade. Mas o fato que vocês estavam ressaltando também da necessidade de haver um julgamento pro que a Jean fez. Cara, é muito épico, assim. E também o fato do auto-sacrifício do final. Então eu acho que é uma história sensacional se tu conseguir te transportar pra época, né? Tentar enxergar que isso aqui não foi escrito na nossa década. Então eu acho muito bacana. A minha dúvida é, será que naquela época aquele beijo dela com o anjo foi ok? Nossa. Ninguém se perguntou. Eu duvido muito, viu, cabeça? Eu duvido. Mas eu não sei se eu vou botar minhas fichas nessa mesa agora. Cara, não sei. Será que numas edições anteriores eles eram tão amigos a ponto de poder... Não, cara, é nos 80. Não tem como tu dar um beijo em alguém, né? Não é. Eu não sei. Até era disco. Já passou, né? Que era bagunça. Liberdade demais, eu acho. Sabe o que eu percebi agora, passando aqui, e agora valorizou muito a história pra mim? O quê? Que a Crystal, ela usa patins. Uhum. Agora que eu vi, cara. É muito década de 80, gente. Caraca, velho. É tipo uma mutante de patins. All right. Dentro de uma base inimiga. Caraca. Que conceitos. Boogie Woogie. It's on the way. Eu só queria falar aqui nas minhas considerações finais também que é uma história muito impactante, muito boa, muito bem feita na sua época. E teve desdobramentos, alguns bons, outros não, né? Sim. Por exemplo, apresentou o Robert Kelly, que o Vinícius já falou, né? Que ele é importante no mundo dos X-Men. Tem a Emma Frost também, que foi a primeira aparição também. Ela é muito importante nos X-Men. Isso. Depois ela ganha bastante importância. Exato. É, e a Kitty Pryde também, que ela é muito importante, principalmente no que vem depois, que é o Dias de um Futuro Esquecido. Além disso, a Kitty Pryde foi importante nessa época, até porque ela foi um momento onde tentar despertar um pouco mais alegria, no momento que eles estavam muito tristes, né? Por causa dessa tristeza, o Ciclope saiu e pronto, a gente pensou assim, não vai ter mais Ciclope, ele tá triste pra caramba, a vida dele segue. E a Jean Grey morreu, já era, né? Ela não volta mais, até porque tava com todo aquele sentimento de culpa, né? Os leitores julgando assim, ela cometeu um genocídio, então ela não tem perdão. Até que em 1986 fizeram o quê? Reviveram a Jean Grey. Meu Deus do céu. E aí, parece que tudo que a gente falou aqui, parece que foi jogado no lixo, cara, em alguns momentos. Que raiva. O Retcon safado, porra. Mas aí foi numa época que a gente tem um problema que, salvo engano, se você me corrige, foi uma época que os X-Men começaram a ganhar variação de revista, X-Facts. Sim. Vários tipos, né? Aí eles explicam, na verdade, que nesse Retcon, que na verdade a Fênix, ela é uma entidade cósmica chamada Força Fênix. Aí ela assumiu a forma da Jean Grey, né? A Jean Grey, então, na verdade, ela tinha praticamente meio que morrido, ficado no no fundo do oceano, mas na verdade ela ficou num casulo de regeneração criada pela própria Fênix. E a Fênix que a gente viu, na verdade, ela é uma cópia em que ela assumiu a forma e a essência da Jean Grey, né? E a gente, todo mundo pensava que era a Jean Grey que tava mentindo todos esses atos, ora bola. É a Jean Grey e os pensamentos da Jean Grey, mas não, é simplesmente a força Fênix. Aí quando a Jean Grey ressuscita, ela recupera no oceano, a gente descobre assim que ela não tem nenhum conhecimento dos acontecimentos, então tá todo mundo perdoado. Afinal, a Jean Grey voltou e ela é inocente, porque quem cometeu tudo isso era a força Fênix, ora bola. Era a força Fênix. É, aí tem a história depois que o Ciclope, ele se reencontra com a Jean, aí depois tem o filho lá com a clone da Jean Grey, que é a Madeleine Pryor. Ele tava casado com outra mulher. Então é a Madeleine Pryor, que na verdade era uma clone criada pelo Senhor Sinistro, porque eles queriam que ela engravidasse do Ciclope pra ter os genes mutantes dele. Alguma coisa bizarra pra caramba. Cara, é maluquice o que acontece depois, na boa. Assim, eu achava muito interessante até onde morreu a Jean Grey. Foi uma atitude corajosa demais. O que vem depois é meio contestado, cara. E aí ela morreu de novo, não morreu? Morreu depois de novo. A Fênix ainda também, ela volta toda hora como recurso. Por exemplo, pra quem leu X-Men e os Vingadores, tem uma bobagem do tamanho danada, cara. Aquela saga. E aí, tem um ponto que, assim, infelizmente, e aí é uma coisa que até algum roteirista já brincou, eu acho, o Vinícius me corrigiu, eu acho que foi, eu não lembro se foi agora na fase mais recente do Bendis, ou isso foi na fase do Joss Whedon, que a Emma Frost fala, tipo, uma hora estão falando da Jean Grey, ela fica meio puta, ela é a Jean Grey, a vaca sagrada de vocês. Tipo, tudo é a droga da Jean Grey. A Jean Grey isso, a Jean Grey aquilo, e é isso, porque a Jean Grey é quase que uma âncora pros X-Men, que tudo que envolve a Jean Grey, ai meu Deus, ele se movimenta, e a Jean Grey isso, a Jean Grey aquilo, e pra lá, e pra cá, e sabe, poderia ter ela só morrido e ficado lá, entendeu? Porque daí vai e volta, vem a do passado, vem do futuro, aí a Hope recebe a Fênix, aí fica, vamos matar de novo, não vamos matar de novo. É algumas decisões editoriais que às vezes me irritam, sabe? Por exemplo, quando ressuscitaram o Kraven, na última caçada de Kraven, cara. Pô, não precisava ter ressuscitado o cara, deixava ele morto, cara. Tava excelente a história, porra. É assim, essa que é a saga da Fênix Negra também é excelente. Deixava ela morta, hora bola. Precisava criar toda aquela história depois de danada, Ciclope se casar com uma clone da Jean Grey depois, não faz o menor sentido isso aí, porra, na boa. Aí começa a entrar Cable, começa a entrar essa cacetada toda de viagem no tempo. Cara, é uma história tão legal, mas às vezes cagam com os três dobramentos, sabe? Me irrita um pouco. É difícil. Depois que o X-Men virou aí uma das cronologias mais difíceis de se compreender dos quadrinhos. Ah, porque... porra, lê X-Men vs Vingadores, você tem uma raiva com essa história, porque tem a Fênix, porra. Então eu recomendo, vê a saga da Fênix Negra e para aí, pode parar aí. Não precisa saber nada desses desdobramentos, que só estraga. Para de ler quadrinhos. Mas é, né? Infelizmente, essa influência editorial aí existiu, vai existir e existirá. E enquanto a gente tiver quadrinhos, a gente vai ter editores, influências externas. A gente ainda tá esperando quando vão ressuscitar de fato o Tio Ben, cara. É. Aí vai ser o Apocalipse, né? Quer dizer, o Apocalipse é outro personagem, foi mal. Quando ressuscitar na linha principal mesmo, cara. Não é num universo paralelo. É. Ressuscitar da Terra normal. Ué, podem fazer o esquema lá do Flashpoint. O Homem-Aranha, ele se balança tão rápido que ele volta no tempo. E aí ele chega, morreu, sei lá, morreu a Tia May, não o Tio Ben. Aí ele faz um novo impacto com o Mephisto também, sei lá. Eu, hein? Mas enfim, moçada, é isso que a gente tinha pra falar hoje, a Fênix Negra. Espero que a gente tenha conseguido aí dar uma abordagem bem positiva pra vocês também, né? Interpretação e entendimento aí dessa história aí sensacional, né, moçada? Eu acho que antes de fechar aqui, nada mais justo, né, Vinícius? Também é de agradecer a você que também, pô, ajudou demais aí, tá sempre ajudando a gente aí nos casts de quadrinho, cara. E mais uma vez aí, o espaço aqui é teu, cara, pra continuar aí profetizando aí. Palavra dos dois quadrinhos. Não, cara, eu quero dizer que é um prazer participar. Esse podcast, pra mim, é o melhor de quadrinhos que tem. Olha assim, aí. Cara, vocês pesquisam muito, é impressionante. Assim, às vezes eu faço uma pesquisa pra fazer um podcast e de repente vocês começam a falar: caraca, eu podia ter pesquisado ainda mais. Os caras se puxaram muito, sabe? Enfim, e se você quer acompanhar um canal de vídeos sobre quadrinhos, tem o Dois Quadrinhos. Sim, você pesquisa no Google, número dois quadrinhos, tudo junto, e right. Vai me achar lá falando sobre quadrinhos. Só que agora ele não fala mais sempre de dois quadrinhos necessariamente. A proposta meio que se perdeu. Ah, é verdade. É a crise, o dólar tá mais de R$4, não dá, cara. A crise. O papel tá caro, não dá não, gente. Medidas desesperadas, né, cara? Ah, e outra coisa, a gente vai gravar alguma coisa na CXXP, hein? Opa. Cabeça, Rod, Sage, se aparecer por lá também. Vamos fazer alguma coisinha. O Sage não vai. Eu não vou. Mas a gente entende a mensagem. Ah, é, não vai, né? Não vai. O Sage não vai. Ele é velho, ele não tem mais idade pra esses eventos. Sage tem coisas mais importantes pra fazer, né? Eu não gosto de multidão, né? Eu não gosto de pessoas. Não, mas que legal, Vinícius. Valeu mesmo, moçada. Link sempre no post também, né? Mas pra pesquisar no Google é mais da hora, porque ele ganha referência. É. Mas é, então, eu imagino que seja isso aí, moçada. Eu quero agradecer pra todo mundo que ficou aqui até o final, todo mundo que ficou triste pela Jean Grey. Agradecer a equipe que gravou, agradecer a todo mundo aí que acredita no amanhã. Todo mundo que ficou triste pela morte e triste pelo retorno, né, cara? É, exatamente. Mais retorno do que a morte. Mas é isso aí, moçada. Felizmente acaba mais um Projeto X essa semana. E abração pra todo mundo e a vida continua. É isso aí. Tchau, e galera. Retornaremos assim como a Jean Grey. Só que melhor. Com o retcon safado também. Com o retcon safado, é. Falou, gente. Falou. Falou, pessoal. Falou, valeu. Bem-vindos a mais um Caixa de Entrada, aqui é o CG. E aqui é a Dri, oi. Que ânimo, Dri, caramba. Cara, né, assim, é que eu tô no modo feriado, sabe? Tipo, a preguiça se apoderou da minha pessoa de um jeito que eu... Gente... É sério, é a melhor coisa. Imagina amanhã, então, como ela estará. Não, cara, amanhã... É que, assim, essa semana eu ainda tenho um feriadinho a mais na quinta-feira, então, assim... É, maravilha. Essa semana é modo preguiça na sua forma mais maravilhosa possível. E dia dos professores, que maravilha. Alguma vantagem tem que ter, né? Bom, mas então pra vocês que... conhece o nosso site, querem acessar ele, né? Escuta o nosso podcast via iTunes, via algum agregador de podcast. Acesse a gente em www.projetoxpodcast.com.br. E se você quer que o seu e-mail seja lido aqui na caixa de entrada e quiser bater um papo com a gente, fazer seus comentários sobre os casts ou sobre qualquer outra coisa que você queira falar conosco, o nosso e-mail é contato@projetoxpodcast.com.br e nós também temos um formulário no próprio site, caso você ache que seja mais fácil assim. Curta-nos também na fanpage do Facebook, em facebook.com/projetoxpodcast. Estamos chegando perto das 2.000 curtidas. Bora, gente, vamos chegar nos 2.000 antes desse mês acabar? Será? É um desafio pra vocês, façam a gente chegar em 2.000. Por favor. Se vocês fazerem a gente chegar em 2.000, a gente vai agradecer muito, porque estamos pobres, não vai ter prêmio, mas enfim. E siga-nos também no grupo do Facebook, também grupos.projeto.x.podcast. E pra galera do Twitter, vocês podem nos encontrar em @projetoxpodcast. Hoje não temos nenhum recado, então vamos direto para os e-mails. Primeiro e-mail, então, feedback do podcast de bandas que nos marcaram, né? A gente falou de várias bandas, a galera mandou também as suas bandas, né, marcantes. Nós não vamos ler cada justificativa pra cada banda de cada pessoa, mas a gente vai dar uma resumidinha pra gente poder fazer esse caixa de entrada bem curtinho pra poder falar de todo mundo, ok? Sim, ou seja, agradece. Bom, vamos lá. Então, o primeiro e-mail do Rafael Taira, né, ele começa o e-mail deles falando assim, suas bandas são muito legais na maioria. Eu ainda curto a Evril, né, só não ouço com tanta frequência. Podre, tem Happy Ending também no segundo álbum. Grande coisa. Happy Ending é uma das músicas mais xaropes dela, cara, desculpa. Olha aí, What the Hell, Keep Holding On da Evril são muito boas também. Não, assim, Keep Holding On, eu tenho que dar os devidos créditos, porque é uma música muito bonita e foi a única coisa aproveitável do filme do Eragon, mas... É a única coisa que salva daquele filme também, né? É, a única coisa que, assim, a gente ainda não apaga ele totalmente da nossa memória, porque essa música foi legal. Do segundo álbum, He Wasn't muito boa também, é do segundo álbum. Também acho que é porque ela não envelhece. Coitado, só tem um pouco de raivinha com ela, porque ela cobra muito caro para tirar fotos com os fãs. É isso. Ah, isso é verdade. Não sei quanto tempo atrás você vê aquela treta do meet and greet dela, mas, infelizmente, ela não é a única que faz isso. Pois é, né? Bom, e aí o Rafael Tar, ele põe a lista de bandas que eles marcaram ele também, né? Aqui é uma banda, um cantor marcante da adolescência, Titãs, Michael Jackson, Skank. Uma banda, o cantor que formou seu gosto musical, Pennywise. Uhum. Uma banda, cantor vergonha, que a Elina gosta, Tiririca e Backstreet Boys. Lol. Tiririca. Não sinta vergonha do fã de boy bands que vive no fundo do seu coração. Assume, abraça ele, vai te fazer bem. Uma banda, cantor que todos deveriam ouvir, X-Japan, olha aí. Ia colocar Bad Religion, mas preferi X-Japan, porque pelo menos foi um show deles. Olha aí, que beleza, né? Invejinha. Uma banda, cantor que gostava, mas hoje não suporta, Latino. Sim, cantei muito na festa no AP, meu querido. Deus, me leva. Mas depois de Dança com o Duro, passei a odiar. Porra, só depois do Dança com o Duro? Caramba. Cara, eu vou guardar pra mim. Eu falei, no cast eu falei que eu aceito tudo, que tudo tá valendo, então eu vou me manter firme nessa crença. Uma banda, cantor que ele odiava, mas passou a gostar, Shakira. Nossa, porra, mas Shakira é tão bom. A Shakira é foda, para, vai, ela é legal. Então, aí ele fala assim, até os 18 anos cagava, andava pra ela, mas depois de 2007 começou a curtir. Bom, okay. Tudo bem, vai. Uma banda, cantor que ninguém conhece, mas ele ele adora. Aí ele fala que tem várias, né? Mas uma que tá em atividade é o Face to Face. Olha aí, um punk forte, dinâmico, legal, né? Uma banda cantora que marcou a vida dele é X-Japan, Range Range e Flow. Legal. Olha aí, banda japonesa. Opa, muito boas todas elas. Termina falando das dicas, é Claremont, 1980 e Burnley. Ele fala assim que chutou Super Amigo, sou Capitão América. Não, você errou. Que pena. Próximo e-mail do Leonardo Piana. Fala, PXCasters, Piana aqui e queria dizer que gostei muito desse cast. Fazia muito tempo que não ouvia Fall Out Boy de nada. Enquanto escrevo esse e-mail, estou ouvindo as ótimas músicas dos dois últimos álbuns que nem fazia ideia que existiam. Estou gostando muito. Eles realmente mudaram, mas ainda assim são ótimos. De fato, os dois últimos álbuns do Fall Out Boy são lindos. Ah, delícia. Como vocês recomendaram, eu farei aqui minha própria listinha com as respostas das perguntas que vocês usaram no podcast. Vamos lá. Banda cantora marcante da adolescência, ele mencionou Black Eyed Peas. Olha, muito bom. Ele que sabia várias músicas de cor, adorava ficar cantando junto, ouvia todo dia no rádio. Eles teve uma época que eles estavam tocando muito no rádio mesmo. É muito gostoso. As músicas deles são muito boas. Uma banda que formou seu gosto musical. David Guetta. Ó, adoro música eletrônica, também gosto de vários outros gêneros, mas tenho um carinho maior por eletrônica e o David foi o primeiro DJ que eu fiquei fissurado. Guetta é legal também. Uma banda vergonha que você ainda gosta. Não tenho vergonha das coisas que ouço. Yay, esse é dos meus. Mas um que as pessoas poderiam achar que é mau gosto meu seria, sei lá, Miley Cyrus. Pode me julgar. Cara, assim, não julgo pela Miley Cyrus, eu até gosto de algumas músicas dela, mas que eu gostei da escovada que ela tomou da Nicki Minaj no último VMA, eu também gostei muito. Tá? Muito bom. Miley, what's good? Enfim, uma banda cantor que todos deveriam ouvir. Daft Punk. Lá, nice. Oh. Acho o som deles muito bom, é diferente de tudo que eu já ouvi, adoro as músicas deles. Muito bom mesmo. Uma banda cantor que gostava, hoje não suporta. Quase todas as duplas solo de sertanejo universitário. E não é que eu não suporte, é que eu não fico ouvindo mais. Olha, sertanejo universitário é uma daquelas coisas que eu fico assim, tipo, ah, então, é, tá lá, deixa lá. Tem um outro que eu escuto, mas o restante não escuto não. Uma banda que você odiava, mas passou a gostar, Beatles. Acho que porque sempre ouvir falar bem demais, cria um hate, tipo, do cabeça. Mas quando resolvi ouvir, realmente gostei, é muito bom. Uma banda que ninguém conhece, mas você adora. Aliás, essa parte é mais legal, porque vocês vão indicar umas bandas maneiras que eu vou ter que procurar depois. Cruella, é assim que pronuncia, moço? Não faço ideia. Não sei se é pouco conhecida, mas não consegui pensar em nada menos conhecido. Eles têm uma música eletrônica legal. Massa. Um cantor que anda marcando bastante minha vida atualmente é o Avice, ou Avice, ou como se pronuncia isso, eu já, tipo, assumo minha ignorância aqui. De uns tempos pra cá, não paro de ouvir suas músicas, elas são simplesmente contagiantes, não consigo parar de ouvir. Eu também sou uma puta fã deles, tô ouvindo muito deles ultimamente, curtindo pra caramba, o som deles é muito massa. E, assim, gostei de você ter falado dele, porque eu não lembrei de falar no cast. É isso, gosto desses tipos de cast, onde conhecemos um pouco mais sobre vocês. Legal. E também abre uma brecha pra contar um pouco sobre nós, leitores. Também é muito legal. PS, não sei de onde, mas ouvi 148 nas dicas do último podcast. Por isso, chutei músicas da zoeira. Que merda, bobiei. Realmente. Acontece. Mas assim, quem sabe, eu acho que depois do gosto dessa merda, não tem como a gente zoar mais música. Pois entendeu? É. Né? Eu acho que assim, o nosso gosto padrão já é meio zoado às vezes. Mas enfim, obrigado pelo seu e-mail e obrigado pela sua lista. Pois é. O próximo e-mail é do Denis dos Santos, né? De 25 anos, em Boa das Artes, São Paulo. E aí, galera do Projeto X, tudo certo? Curti muito o último podcast sobre música. Falar desse assunto é sempre muito bom. E falar entre amigos de forma respeitosa, sem briguinhas, é mais da hora ainda. Sim. Incrível como não teve briga nesse podcast, né? Tudo bem. Como eu falei, depois do Eu Gosto Dessa Merda, a gente atingiu um nível de paz com os nossos gostos musicais uns com os outros aqui, que não tem o que levar a briga, sabe? É lindo. É lindo mesmo. Conheço quase todas as bandas que foram citadas, mas Fall Out Boys não me apetece muito. Oh, que pena. Avisem para a cabeça que a relação dele com Michael Jackson é o que ele chamou de meu gosto musical refinado. É meio que padrão da velhaca nascida dos anos 90. Porra! Caramba! A galera dos anos... nisso eu vou ter que concordar. Nós, geração dos anos 90, somos uns babacas inveterados. Todo mundo. Porque assim, a gente fica com aquela coisa de ai, o que era dos anos 90 é melhor. A gente nem lembra direito dessa época. Era tudo um bando de piazinho que não sabia nem o que tava fazendo na vida. Mas a gente gosta de jogar essas. Você está completo de razão, senhor. Pois é, mas valeu então pelo seu e-mail, Denis dos Santos. Próximo e-mail, Cami Júnior, de Osasco, 19 anos. Fala, galera projetista. Nossa, eu não sei porquê, eu me imaginei aqueles caras que ficam trabalhando com AutoCAD, sabe? Trazendo memórias tristes da minha vida. Vamos adotar esse termo projetista. Por um lado, é um termo interessante. Podemos pensar em adotar esse nome pra gente, por que não? Gostei. Cami aqui para falar dos últimos episódios que eu vi. Inicialmente, primeiramente, começando do começo, caraca. Meu Deus. Cast 159, bandas que nos marcaram, último podcast lançado, foi simplesmente sensacional, mas longe de ser perfeito. Opa, tudo okay. Bem. Vamos ver por quê. Conhecendo um pouco do gosto musical da equipe devido às playlists, vocês poderiam fazer a parte 2 desse podcast contém Shimug. Seria sensacional. Oh my god. Cara, oh my god. Eu acho que eu entendi qual que é a treta. Vocês gostam de ver o circo pegar fogo, né? Vocês gostam de, tipo, quando vem alguma coisa esculachada. Eu tenho medo desse podcast. Eu também tenho. Como diria Regina Duarte, eu tenho medo. Podcast 158 sobre Flash. Ótimo papo sobre uma série excelente. Queria mais referências quanto ligações da série com os quadrinhos, na conversa, mas fora isso, foi um podcast bem legal. Cheio de informações sobre Barry Allen. Alan. Alan. Alan. Alan. Alan. Alan. Alan! Podcast 157 sobre Beck. Sempre é bom conhecer novos animes, me interessei. O último anime musical que vi foi Sakamichi no Apollo, legal. E não me arrependo, ouvi só até a parte sem spoilers, muito bom. Vou correr atrás do anime agora pra assistir. Bem, por hoje já falei demais, pessoal. Quanto a dica, eu não faço ideia do que seja, mas espero mais um bom episódio. Faremos o possível. PS, pense pelo seguinte lado, não é você que tem azar, são os outros que têm muita sorte. Amigo... Eu valorei, eu aprecio o sentimento, mas isso deveria fazer com que eu me sentisse melhor, só pra eu saber. Olha, eu dei risada. Eu cheguei a um ponto assim que eu acho que eu vou parar de falar dessa parada de padrão dele pra ver se para de atrair, sabe? Porque o Urukubaka ultimamente tá ficando cada vez mais forte. Tem que se benzer, isso sim. Tchau, tchau, obrigado pelos podcasts. A gente é que agradece pelo seu e-mail, pelas suas opiniões, pelas suas sugestões e pelo nosso título muito maneiro que a gente vai começar a trabalhar pra adotar aqui, viu? Obrigado pelo seu e-mail. Ah, e o Mugi mandou na nossa base aqui, o Mugi mandou um coraçãozinho. Imagina agora o Mugi, aquela cara de bolacha dele fazendo um coraçãozinho com as mãos pra você. Durma com isso. É, ele te ressaca depois de uma festa. Tá assim mesmo. Mas ok. Ele não admite que não bebeu muito. Tá bom, vai, tá bom. É, você só ficou bebendo até as 5 da manhã. Não é muito, não. Tudo bem. Bom, o próximo e-mail é do Everton da Costa Duarte. Fala aí, galera do PXP, beleza? Meu nome é Everton, tenho 27 anos, sou programador, moro em Barra do Piraí, Rio de Janeiro. Excelente cast. Confesso que a maioria das bandas que vocês comentaram eu não conheço. Ou até nunca ouvi falar. Bom, mas aqui vai a minha lista. Bom, aí a lista dele. Legal. Uma banda, o cantor que marcou a adolescência dele, Pete Charlie Brown Jr. Olha aí. Nice. O Mugi fica feliz com isso. Uma banda, cantor que formou seu gosto musical. Iron Maiden e Angra. Olha aí. Uma banda cantor vergonha que você ainda gosta. As bandas que eu escutava eu acho uma merda hoje. Caramba. Ele convenientemente não mencionou as bandas que ele escutava e que tem vergonha hoje. É, então. Olha isso. Uma olha banda aí. Cantor que todos deveriam ouvir. Kiske em Somerville. Foda. Uma banda bom. Cantor que gostava, mas hoje não suporta. Revelação. É, eu já escutei essas bagaças. E o Detonautas. O Mugi vai chorar agora. Pô, Detonautas, assim, Detonautas é legal. Eu gosto de Detonautas. Uma banda cantor que ele odiava, mas passou a gostar. Isso não aconteceu ainda. Ainda, você vai ter esse momento. Uma banda, um cantor que ninguém conhece, mas ele adora, a Mika Nakashima, Native Construct, né, que é um rock progressivo, Twilight Force. E uma banda, um cantor que marcou a vida adulta dele, é difícil de responder. E com relação às dicas, não faço ideia. Bom, é isso, e abraço. Ah, valeu então pelo seu e-mail, também o Everton da Costa Duarte. Valeu por todas as suas indicações. Próximo e-mail, Paulo Reis. Oi, pessoal do PXP, tudo bem com vocês? Tudo, e com o senhor? Como vai a família também? Eu sou Paulo Furtado, não é roubado, o mundo gosta dessa piadinha. Cara Tapera Maranhão. Então, o podcast de Flash foi muito legal, ajudou a entender melhor a série. Gostei de ouvir a opinião de vocês sobre bandas e cantores, foi muito legal. A Nick tem uma banda com vida própria, é claro que ela ia fazer uma música sobre. Ainda demorou muito. Cara, tava lá, ia acontecer. Eu não tenho a mínima ideia de qual seja o podcast da semana, parabéns pra todos e continue assim. Tchau. Muito obrigado pelo seu e-mail e tchau pra você também. Valeu pelo seu comentário da Nick também. Bom, o próximo e-mail é do Ricardo de Andrade Santos, né, de São José dos Campos, de 31 anos. Bom, olá a todos, excelente podcast. Como vocês, eu fiz a minha lista quando vi o podcast. Aqui vai ela. Uma banda cantor marcante da adolescência, Red Hot Chili Peppers. Oh, muito bom. Muito bom. Ah, uma banda cantor que formou gosto musical, Titãs, que ele começou a se interessar por rock na infância por causa da música deles. Bom, considerando a idade dele também, faz sentido, né? Titãs. Pra mim também, né? Uma banda cantor vergonha que você ainda gosta, Rhapsody of Fire, né? E quase todo metal melódico também. Maravilha. Por que vergonha, cara? Por que vergonha? Abre seu coração pra gente. Uma banda ou cantor que todos deveriam ouvir, Zé Ramalho e o Pink Floyd. Aí sim, curte, aí sim. Curtiu. Zé Ramalho, mito. Apreciei. Uma banda ou cantor que gostava, mas hoje não suporta, ele está com Kiba. Qualquer uma nacional que fez sucesso no início dos anos 2000. Porra. Bom, uma banda, cantor que ele odiava, mas passou a gostar. Beatles. Ele tinha um certo preconceito com eles, deles não serem bons porque era antigo, mas quando fui obrigado a ouvir eles, vi que eram muito bons. É, maravilha. Bom, uma banda, cantor que ninguém conhece, mas ele adora. Aquelas bandas que duram no máximo 2 anos, né? Sabe que cantam as aberturas de Tokusatsu, principalmente as de Kamen Rider, e animes que sempre esqueço o nome. Pô, as músicas são legais, pô, mas... Cara, música de anime, banda que toca música de anime, a gente fica meio fã de um monte delas. Elas somem depois de 2 animes, mas enfim, tá lá. Mas eu gosto também, né? Uma banda ou cantor que marcou a vida adulta dele, não tem uma propriamente dito, mas geralmente quando estou pra baixo eu escuto o Epitáfio dos Titãs. Caramba, viu? Por que você faz isso com você cara, mesmo, não, cara? Não é o contrário, né? Se você tá... Se você quer ficar pra baixo. Não, se bem que assim, uma coisa que eu percebi, quando eu tô pra baixo e escutar música muito feliz, só piora a situação, cara. Eu não sei. Tipo, você escuta uma coisa mais triste e uma coisa meio catarse, sabe? Você manda embora a bad vibe. Que tristeza. Olha aí, aquele chuta que o próximo podcast vai ser sobre práticas esportivas ou programas infantis ouvintes da infância. Ô, Ricardo de Andrade Santos, eu acho que você não ouviu as dicas do último Caixa de Entrada, cara. Eu acho que, tipo, passou bem longe, cara. Então, cara, as dicas que a gente deu não tem nada a ver, cara, com esse chute que você deu. Não, o que tem talvez seja o Barney, vai. Não, nem isso. Não é esse I Barney. I love you, you love me, Barney. We're a happy family. Bom, vocês só falaram Barney, não falaram que não era o dinossauro roxo, então. Tá do ilustrador, ai, né? Ai. Bom, enfim, né, mas valeu então por todo o seu e-mail, Ricardo de Andrade Santos. Próximo e-mail do Luiz Gustavo Negri, de Santos, cidade, não sobrenome, 16 anos. Olá, pessoal do PXP. Depois de ouvir esse cast, fui atrás de muitos dos músicos que vocês citaram e voltei a ouvir Fall Out Boy. Cara, a galera toda tá resgatando Fall Out Boy pra suas vidas, que legal. Aê. E aquele vídeo do último álbum é realmente muito bom. Vou tentar responder aqui sobre minhas bandas e cantores. Uma banda cantor marcante da adolescência. Eu estou na adolescência ainda, então vou fazer da infância. Ele mencionou Blink 182. Começou a ouvir por volta dos 11, 12 anos, achava as músicas divertidas e até tinha vontade de andar de skate por causa dos clipes, mas só aprendi esse ano. Uma banda que formou seu gosto musical foi o Sleeping With Sirens. Inclusive, mandei uma das últimas músicas deles para a Playlist 50. Aliás, galera, escutem a Playlist 50, que o pessoal tem um gosto musical muito bom. Os nossos ouvintes mandaram muito bem nessa escolha. Então, assim, vocês vão conhecer um pouquinho uns sobre os outros se vocês escutarem essa playlist. Comecei ouvindo uma das músicas mais pesadas deles na época, If You Can't Hang, e depois disso comecei a procurar mais do gênero. Banda cantor vergonha que você ainda gosta é o NX0. De vez em quando, eu e os amigos nos unimos no Skype e fazemos um karaokê cantando essas músicas de vergonha ali. É tipo Fresno no Restart NX0. Meu Deus! Cara, aqui, geralmente, acontece que o Mugi começa a cantar, só que ele canta sozinho. Ah, é verdade. Ah, é verdade. Assim, quem sabe um dia a gente... talvez ele espere que a gente se junte a ele um dia, quem sabe. Não, deixa o Mugi se juntar com ele e pronto, não quero saber disso não. Eu não quero entrar nessa chamada não, gente. Detalhe que, assim, a gente tá avacalhando com o Mugi, especialmente nesse CE, porque ele tá ouvindo, tá? Isso torna tudo mais legal. Uma banda cantor que todos deveriam ouvir é o Bring Me The Horizon, uma banda britânica de metalcore que tem letras muito bonitas e acabaram de lançar um álbum novo. Tô muito curiosa sobre essa banda, não escutei nada deles ainda, vou dar uma chance. Uma banda que gostava, mas hoje não suporta, abre aspas, Jonas Brothers, não vou explicar, fecha aspas. Não precisa de explicação. Não, a gente aceita. Uma banda cantor que você odiava, mas passou a gostar. No caso, é a Asking Alexandria. Achava a banda meio bosta, até que eu vi ouvir um álbum inteiro e acabei curtindo. Uma que ninguém conhece, mas você adora, vai roubar um pouco e citar uma banda e um cantor. Uma banda que poucas pessoas conhecem e que ele adora é a banda Cefa, brasileira, que acabou de lançar um álbum novo. E o cantor é o Say We Can Fly, que é o nome dele do YouTube. Interessante, vou procurar. E uma que marcou a vida adulta dele. Como ainda não tive vida adulta, vou citar duas bandas que estão me marcando muito. Analisando Sara, uma banda daqui de Santos de rock experimental caiçara. Mas, gente, que beleza, hein? Segundo eles, que é realmente muito boa. My Chemical Romance, acho que não preciso falar nada. Sim! Menções honrosas para Falling in Reverse, Escape the Fate, Prince the View, As It Is, Save and Think, Make Me Alive, Austin Jones e The Ready Set. Caraca! Porra, muitas tá indicações. Bom, sobre as dicas do próximo cast, a única coisa que me veio na cabeça sobre o Chris Claremont e o John Byrne são os X-Men. Então, meu chute é X-Men. Olha, eu queria um chute mais exato. É, assim, tá... Tá muito genérico, cara. Tá lá, mas, né? Tá muito genérico, eu não sei. Essa semana, a galera não mandou muito bem com as dicas, não. Realmente. Vou pegar muito no pé nisso essa semana. Bom, mas valeu, então, pelo teu e-mail também. Valeu, muito obrigado pelo seu e-mail, obrigado pela lista. Eu vou dar uma escutada em todas essas bandas. Pois é. Ah, vamos falar, então, das pessoas que também acertaram as dicas, né? Foram Leonardo Piano e Pablo Neves. Acertaram certo, né? Em cheio, mandaram chute corretamente. É, teve gente que tava mais perto, teve gente que conseguiu de alguma forma ir pro outro lado. Ah, teve um que viajou também, deixa pra lá. É, o Ricardo de Andrade. Mas a gente aprecia a criatividade de vocês, sempre apreciamos. Pois é. E os abraços, pra quem comentou, Rafael Taira, Rubinho Júnior, Pablo Neves, Cláudio Rano e Richard Ribeiro, ok? Muito obrigado pelos comentários, abraços muito carinhosos pra todos vocês. Sim, e pra fechar esse caixa de entrada, vamos falar das dicas, né? Esse podcast que você acabou de escutar foi o podcast de X-Men, a saga da Fênix Negra, e as dicas têm tudo a ver com esse podcast. As dicas foram 1980, Claremont e Byrne. Então, 1980 foi o ano de lançamento dessa revista, só dá uma olhadinha lá no Wikipedia pra ver que é isso mesmo. O Claremont é o roteirista, né, dessa história, John Byrne é o ilustrador. Ilustrador e também co-roteirista, né, dessa história. E as dicas da próxima semana, futebol, taekwondo, academia. Pessoalmente, eu acho que não tá tão difícil assim, mas vamos dizer apenas que o tema é mais específico do que parece. Pois é, né? Não é uma coisa tão generalizada quanto as dicas vão entender. Então, galera, muito obrigado por terem escutado, continuem comentando, continuem mandando e-mails, continuem interagindo conosco, mandando mensagens pelo Facebook, entrando no nosso grupo. Mostrem pra gente do que vocês gostam, do que a gente faz, o que vocês não gostam, o que dá pra melhorar, o que pode manter. O feedback de vocês é muito bem-vindo sempre, ok? Pois é, então galera, falou, até semana que vem. Fui. Tchau, tchau, até semana que vem, beijos, até mais. Brasil. Você podia falar que, assim como a Fênix, esse podcast, o podcast de quadrinho ressurge. Ah, pô, bem bolado, cabeça bem bolada. É roubar. Não, deixa aí, deixa pra tudo. A gente tem duas introduções. Assim como o Coringa, a gente prefere ter várias opções na história. Não, eu posso falar agora, bem lembrado. É, então. O poder da edição. Ué, você... Mas é isso aí, moçada, equipe reunida aqui, a nossa primeira classe está pronta para tratar de novamente de X-Men no Olha Projeto aí, X. Olha aí, primeira classe, fechadinha com os X-Men. Caraca, olha, cabeça, isso, cabeça, foi um diálogo expositivo. Você não precisa... Na verdade, seria um diálogo explosivo se na minha cabeça saísse um balão de diálogo e falasse, o Rod fez uma referência ao filme? John Byrne. O pior é que parece que tem uma parada que o inglês, o nome também nem, não necessariamente é padrão da norma. Mas eu vou perguntar pra ele e a versão que ele falar vai ser a versão que a gente aceita. Então, vamos lá. Vamos ver, ele está online. Vamos esperar a resposta. Mas deixa eu só então fechar a frase, depois a gente corrige. Seja, você arruma isso na edição. Okay, consultoria física. Trabalho editor. Não, mas eu tava fazendo uma piada no meio da tua fala. Não, mas agora eu quero levar essa piada ao extremo, essa piada. Okay. Foi bom. Não deixarei a morrer antes da resposta. Ah, vamos lá, Fer, responde, cara. Pô, 10h50 de manhã de domingo. Não tem. Ele tá acordado, ele tá conversando comigo. Olha, ele acorda acordado. Cedo. Não, ele tá gravando o áudio. Rapaz. Puxei, Rod, você que tem que começar, tá, você tem que fazer pensei que você ia falar, não, continuar. Você que tem que fazer essa ponte, é o seu trabalho. Exato. Você é pago para isso. Hoje eu li falando em ponte, hoje eu li uma matéria de uma ponte de vidro na China de tamanho de 3 estádios de futebol, cara. Face, né? Não tem a ver com a Fênix Negra. Tô pensando onde isso vai levar, mas tudo bem. Era sobre medo a história, e na verdade. Chineses, mas nem são pra... minoria. Pra encaixar. Bom, mas... Ela realmente estava desmerecendo, né, o trabalho em grupo, né, que existia nos X-Men, né, porque o desnivelamento... Eita, achei um bug meu. Desnivelamento. Vou anotar aqui, peraí, um bug.